Tem uma expressão boa também, o homem da cobra, vocês já ouviram essa? Não, Não. esse não. É por causa daqueles caras que Tem ficam na amendoim. Praça 7, sabe qual é? Fica na Praça da Cidade. Eles ficam com. Tem uma cobra dentro do saco, eles ficam falando da cobra, o que a cobra vai fazer, a cobra vai acontecer, tem uma cobra dentro desse saco, o que vocês podem apostar e não sei o quê. E o objetivo do cara é ficar concentrando a atenção da galera ali, sei lá pra quê. Eu nunca fiquei esperando ver o que a cobra ia fazer depois sair essa sacola. Mas enfim, Mas tá vendo? Eu tem tô uma cobra falando. mesmo, será? Não. Eu nunca fiquei lá pra ver, não. Sabe o que que eu fiquei Vocês nunca pensando assim? ouviram falar essa expressão? Fala mais que o homem Não. da cobra. Eu também Nossa, não. gente. Eu também não, na O palavra que cara. eu sou teu irmão, hein? Nunca ouvi falar isso, não. Cara, é Nem a gente sempre Praça fala pra Sete. Sara, ô, Sara, você fala mais que o homem da cobra. É, eu Nunca ouvi. também não. Fala igual pobre na chuva. Mas esses caras da cobra, tem aqui na Praça 7 direto, cara. Sabe? E eu fiquei pensando assim, um dia eu passei lá, eu fiquei pensando assim, cara, isso deve ser uma herança medieval, sabe? Sei lá, que alguém fica distraindo os outros e passa uns trombadinhos batendo a carteira, sabe? Porque não faz sentido. O que que a galera ganha ficar vendo o cara lá falar da cobra que tá dentro da sacola, sabe? E o cara fala que a cobra é ensinada, sei lá, sabe? Vai soltar a cobra lá e a cobra vai fazer e acontecer e não sei o quê. Enfim. Chega disso também, vou deixar os. Que na verdade o interessante é a dúvida, né? Se tem uma cobra ali dentro mesmo ou não tem. Do Mas aí que. você já está criando uma dimensão filosófica. Verdade. Eu acho que a conversa de Modern deixou o Gabriel meio brisa. É a cobra de Schrödinger, né? A cobra está na sacola e não está ao mesmo tempo, é uma superposição dos dois. E a cobra só tá dentro da sacola quando você concebeu que ela tá dentro da sacola, né? Questão da A cobra. metafísica, da realidade, né? Realidade O existe só a cara. partir quando tem um observador. A partir do momento que o cara falou que tem uma cobra na sacola, a cobra entrou em você. A cobra está na sua cabeça. A partir do momento que ele falou que a cobra estava dentro do saco. Agora, eu quero saber o que que a cobra simboliza. E aí tem a questão, gera o outro disco também que fala lá, que matou a cobra e mostrou o pau. Porque você não vai ter prova da existência da cobra, a não ser que a pessoa mate a cobra dentro da sacola e mostre o pau que usou para matar a cobra. A Não cobra passa aí, morta não adianta. tem que mostrar a cobra morta também, que não é possível. Começando mais um dispositivo sonoro. Eu sou Gabriel Leme de Souza. Meu nome é Ana Paula, sejam bem-vindos ao dispositivo. Meu nome é Pedro, eu estou aqui participando pela primeira vez, sejam gentis. O Pedro, só um detalhe, é o compositor da trilha de início, a trilha tema do podcast, né? A culpa é minha. É bem bonito. E aí tem um trotskista aqui hoje que vai participar com a gente. Eu que sou trotskista? É. Você já começa dando essa entrada? É, Marcelo, fotógrafo, tô aí mais uma vez com vocês. Eu tô brincando, Marcelo. Então, Você. o programa de hoje é sobre o filme Modern, né? E vale dizer aí que vai ter spoilers do filme, aqui vai estar repleto de spoilers, a gente não tá preocupado para ter cuidado com isso, que a gente quer dissecar o filme e a partir disso a gente está discutindo também a questão da natureza, do meio ambiente e o que vai se dobrar da discussão que a gente vai ter no programa. Posso começar já problematizando, já? Quando Lógico. você fala o nome. Lógico. Eu não gosto muito da ideia de meio ambiente. Na verdade, eu ouvi uma crítica do Davi Kopenawa falando que meio ambiente é muito branco mesmo, porque nós ficamos dividindo pela metade o que não tem que ser dividido. A palavra, eu gosto mais de falar em visão ecológica, alguma coisa nesse Natureza. sentido. A mãe. É a mãe, É, né? eu já vou problematizar a problematização. Eu acho que a gente ligar para o nome ou para a nomenclatura, isso independe e não muda nada. Acho que a gente tem que realmente partir para a atitude em favor da natureza. É, o nome muda muita coisa assim, porque o próprio filme passa pela questão discursiva em relação ao recalque da mulher, da sujeição da natureza, essas coisas todas passam pela linguagem, né? É, mas eu acho que se a gente plantar cada um uma árvore, cuidar do meio ambiente, tanto faz chamar de meio ambiente ou natureza, é isso que a gente precisa fazer. Bom, mas só para a gente fazer uma introdução aqui, então já dizemos que o filme tem, ele esbarra nessa questão da natureza, né? Da ecologia, etc. O filme é problemático. Por quê? Já é muito problemático em si, né? A gente não vai faltar coisa para problematizar ele. Sim. E aí o programa vai ser dividido, então a gente vai fazer uma introdução aqui, sem spoilers, que a gente vai dar um apanhado geral do que é a obra, né? E aí a gente vai entrar, de fato, na dissecar o filme, e depois a gente vai trazer essa problemática da natureza e concluir com o desfecho do programa. Então eu queria falar que esse filme, como título eu já falei, chama Modern, né, no Brasil, com exclamação e com o M minúsculo. No Brasil chama-se Mãe, e ele saiu em 2017. O M minúsculo é bastante importante. Muito importante, como veremos na sequência, né? E ele é enquadrado como terror psicológico e suspense, né? E ele foi escrito e dirigido pelo Darren Aronofsky, que é um diretor que eu particularmente gosto muito. Eu sei que a Ana Paula e o Pedro também gostam muito. O Marcelo, eu não sei. Você gosta dele, Marcelo? Eu não guardo o nome de diretor. Qual que é o filme anterior dele? É Cisne Branco, né? Cisne Negro? Noé. É Cisne Branco. Então, Noé. Esse filme é fantástico. Noé eu não assisti, não. Nossa, cara, eu acho um horror, Noé. Eu quase não lembro nada, assim. Eu acho importante, sim, essa recuperação que o Gabriel está fazendo do trabalho do Aronofsky, assim, porque é uma coisa, assim, que é impressionante, assim. O primeiro filme dele que eu vi é o Requiem, por um Sonho, que é um filme bacana. Sei lá, mas não é tão excepcional. O Cisne Negro é incrível, e o Lutador, que pra mim talvez seja o melhor filme dele e tal. Mas depois do Cisne Negro vem o Noé, que assim, é meio sem explicação, assim, de onde saiu esse filme, sabe? Eu assisti uma vez só também, o Mother, o Mãe eu assisti duas, porque a gente vai gravar aqui também, senão eu também não tinha assistido, não. Eu anotei a dica do Noé, vou assistir. O Requiem para um Sonho é aquele com bastante uso de drogas e tudo mais, né? Você que me indicou ele, inclusive, Marcelo, se eu não tô enganada. Então, eu assisti esse filme, eu era muito adolescente, então assim, eu não lembro direito. Acho que me pegou o uso das drogas mesmo, mas não sei se eu peguei a história ou o simbolismo por trás. Cisne Negro eu acho fantástico porque ele mostra bem. Eu fiz teatro um tempo em São Paulo e ele mostra bem a loucura que é quando você entra numa história, tenta fazer o melhor possível, a disputa de egos entre os atores, no caso ali os dançarinos, né, as bailarinas. Então achei muito forte, muito bom mesmo para mostrar esse, o psicológico do ator ou do artista que quer fazer uma obra-prima em cena, sabe? Sim. Ou a falta dele, né? Eu gosto muito do Lutador, eu acho ele bem fóbico. Ele consegue trazer esse sentimento de agonia, agônico para quem está assistindo. O Lutador, ele me trouxe muito esse sentimento, o Cisne Negro também, mas tem um filme aqui que eu não sei se vocês conhecem, que é o Fonte da Vida. Sim. Ele atravessa algumas questões que passam por Mother também, né? Tem essa pegada da questão dos discursos, das narrativas que permeiam a religiosidade, que é um ponto comum. E no Fonte da Vida nós encontramos também um diálogo sobre essas relações humanas e a relação do homem também com a natureza. Sim. Que é um filme excelente. E vale dizer também que o Darren Aronofsky, ele gosta muito, ele parece ter fé, né? Eu acho que ele é judeu, se eu não me engano. E ele até no Noé, propriamente, ele já aborda isso, ele sempre traz essa temática relacionada com a religiosidade, relacionada com a fé, né, com o sagrado, e às vezes até mesclando um pouco, trazendo um pouco do surrealismo, uma temática até mais perturbadora, assim. Ele é nova-iorquino, né, estudou em Harvard e tal, cineasta dessa geração tão, tão preeminente aí, que tem o Christopher Nolan, tem vários outros diretores, E o primeiro filme dele foi o Pi, né? Que traz essa questão da metafísica, etc., né? Que é muito bom também. Mas aí a gente não vai estar tanto abordando os outros filmes dele, mas vamos entrar no Modern, né? Mas eu acho que vale atentar que o Aronofsky, ele de fato, ele gosta dessa temática relacionada com temas bíblicos, né? Até pelo Noé, eu acho que até um prolongamento do Noé foi o Modern. Querem falar mais alguma coisa do Darren Aronofsky? Para mim, ele é o Darren, ele é brilhante. Eu sou meio suspeita para falar sobre ele, porque eu acho que é o diretor que eu mais gosto. Ele atravessa muitos temas que me perturbam também, e eu gosto dessa pegada. E ele realmente coloca dentro do filme. Ele é genial. Agora, o Mother, a gente pode entrar nele. É importante falar que ele é estrelado pela Jennifer Lawrence, né? Que, na minha opinião, é o melhor filme que eu já vi a interpretação dela. Você já viu Silver Linings Playbook? Que é ela e o Bradley Cooper, que Ah, sim. são bipolar. Sim. Não, mas eu prefiro o Mother, a interpretação dela no Mother. Esse é o lado bom da vida, né? É um filme mais leve e tal, etc. Mas, assim, leve em algum sentido, mas. Agora, o outro ator aí que tá num dos papéis principais é o Javier Bardem, que pra mim é um dos melhores atores em atividade atualmente. Eu acho a atuação dele muito boa. Eu acho também que ele tem uma presença física muito forte. E, além disso, quem a gente pode estar enquadrando como os principais é a Michelle Pfeiffer e o Ed Harris. Mas aí eles estão mais para coadjuvantes que para atores principais aí. O filme foi selecionado para competir no Leão de Ouro, né, do Festival Internacional de Veneza, e foi lançado nos Estados Unidos em setembro de 2017, produzido pela Paramount Pictures, e em setembro também veio para o Brasil e Portugal, tendo orçamento de 30 milhões e receita de 45 milhões. Então foi um filme lucrativo, apesar das controvérsias que cercam esse filme, né, como a gente vai estar desenvolvendo também. Bom, eu vou falar um pouco da sinopse aqui. O filme pode ser descrito assim, que há uma grande casa habitada por duas pessoas, a mãe, que é a Jennifer Lawrence, e ele, que é o Javier Bardem. É uma vida pacata até demais, né? Falta movimento, a convivência do casal. Enquanto a mãe passa os dias restaurando o lugar, afetado por um incêndio no passado, ele tenta desesperadamente recuperar a inspiração para voltar a escrever os poemas que tornaram famoso. Os dias pacíficos se transformam com a chegada de uma série de visitantes que se impõem à rotina do casal e escondem suas verdadeiras intenções, iniciada pela súbita chegada de um visitante, o homem, interpretado pelo Ed Harris, que chega na casa por acidente e, para o desconforto da mãe, é convidado para passar a noite. Depois dele, mais pessoas chegam e o sonho de tranquilidade afasta-se no ritmo alarmante, colocando a mãe numa posição cada vez mais crítica. Bom, essa é a sinopse do filme. Agora eu acho que a gente pode entrar no, no, pra, na, na conversa dissecando o filme mesmo, e aí a gente entra na parte que vai ter spoilers, né? Impressões gerais do filme. Então, o filme Mother, como impressão geral, para mim é a grande obra dos últimos tempos. O filme, ele é incrível. É um filme também, eu acho que cabe dizer, ele é absolutamente ousado. Ele faz apostas bastante perigosas, porque para você gostar, ele acaba exigindo um conhecimento prévio, uma leitura prévia de mundo. E por ele ser ousado, eu penso que não existe meio termo, ou você ama ou você odeia esse filme. Eu gosto também da pluralidade de interpretações que ele permite. Eu gosto também do jeito que ele amarra essa cosmogonia cristã com a questão da mulher e também da potência criativa, porque ele conta essas histórias, esses emaranhados, de uma forma muito lúdica e trazendo uma história comum para falar de coisas muito complexas. E sobre a cosmogonia, ele fala dos nossos mitos, né, da nossa própria cosmogonia, que recalca a mulher e recalca também a natureza. E eu gosto particularmente dessa forma como ele amarra essas teias e trabalha com a diferença natureza e cultura, que é um lugar comum, tanto na questão da consciência ecológica, quanto na questão do patriarcado, do feminismo da mulher, de uma forma geral. E ele replica isso de um modo indefinido no filme, com muita inteligência. E também por ele falar sobre um tema que está muito em pauta, né, que é a questão da consciência ecológica ligada ao fim do mundo, ou fim dos mundos, que dialoga com o antropocentrismo e também com o antropoceno, que é esse período que nós vivemos agora, que é quando é um termo, né, que foi cunhado por um químico chamado Paul Crutzen, e que é quando a interferência do homem na natureza, ela adquire a potência de uma força geológica. Na ausência de outras catástrofes ambientais, a relação do homem com a Terra, ela será a maior força que vai ocasionar essas diferenciações. Mais alguém gostou do filme? Porque senão eu ia chegar... Porque eu concordo muito com os argumentos assim, a favor do filme, mas eu não gosto do filme, não. Eu tive dificuldade de reassistir, apesar de achar um filme assim, extremamente interessante. Essa é a minha impressão geral, assim, que é um filme muito bem feito, é um filme bastante cerebral, apesar do que eu concordo com o que vocês já disseram antes, assim, que é uma característica do Aronofsky, essa capacidade de transmitir a aflição, né? Isso é uma coisa que ele faz muito bem, assim, sabe, o trabalho de câmera e tal, mesmo as coisas de ator, assim, apesar do que eu acho, eu também acho os personagens meio vazios, assim, eu acho os trabalhos, depois que você reassiste, você percebe, assim, quanto a primeira metade do filme o Javier Bardem, assim, chuta a bunda mesmo, sabe, ele é muito bom, mas o personagem é quase com, acho que ele também teve que se virar para virar, o cara chegou e falou assim, ó, esse seu personagem aqui é um Aécio de papelão, você vai interpretar ele, e aí o cara, sabe, ele, eu acho que o Javier Bardem, assim, ele deu uma carga pro personagem, assim, acho que eles são muito planos, na verdade, os personagens, né, a gente confere uma dimensão para eles, por causa da narrativa que o filme vai construindo. Por causa das alegorias, né? Eu acho que até, inclusive, ele tá mais preocupado com isso do que com o trabalho em si dos personagens, com exceção do trabalho do personagem da mãe, que eu acho que o arco dela é bem, bastante forte ao longo do filme. Sim, sim. Concordo muito. Mas eu gosto de muita coisa, assim, sabe? Sei lá, da paleta de cor, o visual do filme, assim, que tem algumas coisas que não é tão... que ele já dava indício, assim, em outros filmes, mas muita coisa, às vezes, centralizada, sabe? Um frame, uma coisa... Alguns momentos você fala assim, porra, cara, parece um frame, assim, do Wes Anderson e tal. Acho muito bom a ausência praticamente completa, assim, de música. Muito foda. Acho que você viu um pouco essa sensação de temporal suspensa, assim. O que eu não gosto do filme é porque, no final das contas, eu acho a mensagem meio pretensiosa dele, assim, do Aronofsky. E é um filme que ele se vale quase que exclusivamente, assim, dessa questão da analogia para ser construído e para ser narrado. Fala. Mas qual que é a mensagem que você interpreta, assim? Essa mensagem, eu acho que ele se vale da analogia, por exemplo... Não, não é exatamente um personagem, é um cara que chega e fala assim, ah, a gente vamos, por exemplo, recontar a história da Bíblia, mas e se o planeta fosse uma casa, e se a natureza fosse um espírito, no caso, corporificado? Eu gosto das reflexões que isso traz, sabe? As reflexões, realmente é um filme que dá muito, muito material, assim, pra gente conversar e tal, a gente pode fazer uma série de podcast sobre ele, né? Porque realmente dá muito debate, assim, você pensar, por exemplo, que ele chegou e ele falou assim, não, vamos entender Deus como pessoa, porque isso é mais ou menos o que a gente faz, né, a criação de Deus, como é que é? A imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Né? Então, eu acho interessante a gente pontuar isso aqui agora, que a Jennifer Lawrence é a mother, né, que é a mãe, e ela é a mãe natureza. Acho que isso é um consenso entre todos aqui, né? O Javier Bardem... Eu Eu vejo a casa também como mãe natureza, como Mãe talvez não Terra. o espírito, mas como parte da natureza, a Então, a casa. casa eu vejo como a terra, né? Que até ele fala, você é a casa. É. Mas a terra é natureza, a natureza está na terra, sei lá. Então, a natureza está na terra. Então, mas eu vejo meio que os dois intercalados, esses dois juntos, assim. Não separo muito, não. Eu gosto dessa observação do Marcelo, porque lembra muito a Santíssima Trindade, né? As coisas podem ser mais de uma sendo a mesma. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então a casa é como se fosse uma manifestação física dela também, mas não deixa de ser ela. Então eu concordo assim que não é interseção, é uma coisa contida na outra. Tanto é que ela não sai da casa em momento algum, né? Sim, mas ele brinca com isso porque justamente pela essa multiplicidade interpretativa que ele traz na narrativa do filme. É, como a gente pode interpretar isso como esse mito representacional da nossa cultura? Da mesma forma, nós podemos entender o filme sob essa esfera da criação, quando você cria uma coisa, né? Da potência criativa mesmo de você ser um artista. Entende? Ele Isso. traz também esse foco, essa visão que eu acho que é bem bonito, o jeito que ele traz. Olha, eu queria a isso que você falou, eu queria adicionar que os três filmes dele que a gente falou mais aqui agora, o Lutador, o Cisne Negro e o Mãe, eu acho que é exatamente esse o tema dos três, assim. Sabe? A arte e na verdade, o papel da criação e do criador e como que isso consome a pessoa. Aí faltou o Marcelo falar de impressões gerais, Marcelo. Eu achei muito bom, acho que toca no subconsciente pra caramba, parece que você tá vivendo um pesadelo, né? E principalmente por essas analogias, acho que o filme realmente a base dele são essas analogias que reforçam o que ele quer dizer. Ao mesmo tempo, eu vi muitos furos de filmagem. Tem umas partes assim, uns furos grotescos, assim, até na coloração, no color grading, de sequência. De certa forma, parece que foi meio mal filmado, da metade pra frente, principalmente. Eu senti essas falhas. Eu não sei pontuar elas aqui, é difícil pontuar, mas senti umas falhas grotescas nesse sentido. Mas, de toda forma, a base do filme eu acho muito forte. E acho que. Além dessa analogia com a Bíblia, que é uma analogia até que eu deixei de lado, porque eu li pouco a Bíblia, eu sei bem superficialmente o que está escrito na Bíblia, né? Então eu olhei mais para essas duas formas. Uma, o relacionamento entre um homem e uma mulher, um relacionamento comum entre um homem e uma mulher, o marido e mulher, entendeu? Namorados, coisas assim. E a outra, entre os homens e a natureza. Foi dessa perspectiva que eu enxerguei mais o filme. Do meu ponto de vista, né? Eu gostei muito mesmo. Eu vejo assim, até pela minha própria mãe, que é o nome do filme, a minha mãe é muito ligada na casa. Então, assim, tem que estar tudo em ordem, tem que estar tudo no lugar certo, sabe? E às vezes acontece um pepininho ali, ela vai, resolve para consertar e acontece um outro pepino em outro lugar. Então é como se perseguisse, você resolve um, tem o outro. E é meio que acontece com a Jennifer Lawrence no filme, né? Ela vai tentando solucionar uma coisa, e aí vem uma mancha de sangue. Ela vai tentar limpar o crime que teve, tem uma mancha de sangue. Ela vai tentar limpar a mancha de sangue, abre um buraco. Ela vai tentar aprofundar no buraco, explode a luz lá embaixo, suja tudo de sangue lá embaixo. Depois a pia também, que o povo senta em cima, ela fala para não sentar e acabam destruindo a pia que não estava chumbada. Então, assim, toda essa necessidade de você tentar manter aquilo harmônico e intacto, só que não tem jeito, é impossível. O negócio está sempre destruindo e você não tem controle sobre isso. E algumas coisas eu acho que. É igual assim, a gente fala, né? E se o mocinho não tivesse ido por esse caminho, tivesse ido pelo outro? Aí não teria filme, né? Então, muitas coisas eu achei forçadas. Até a posição dela, ela fica lá. Aí você pode falar, ah, ela era submissa a ele, mas em outros momentos ela não se mostra tão submissa a ele. Acho que ela demora para se posicionar, entendeu? E isso vai deixando a narrativa se desenvolver. Mas acho que fica meio forçado em certos momentos. Ela assiste certas coisas, vê o povo entrar e ela não fala nada, né? Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é o filme inteiro, a perspectiva é dela, né? Então, assim, a câmera fica seguindo ela, fica seguindo o ponto de vista dela, e até por isso ela fica meio que ignorante sobre o que está acontecendo, e o telespectador fica ignorante junto. No mais, é um excelente filme. Acho que todo filme tem essas falhas, não vejo nenhum que seja perfeito. No mais, é um excelente filme. Eu gostei muito mesmo. É importante até a câmera acompanhar ela, porque no caso ela é a protagonista da história, né? Então É. a gente está dentro dela, né? É, eu faço uma leitura talvez um pouco diferente de vocês, porque o meu objeto de pesquisa, ele tem sido, em todas as suas variações, essa questão da natureza e cultura. E, como eu disse, eu enxergo muito das coisas que eu estudo e das conclusões que eu acabo encontrando de uma forma muito parecida com o que ele traz na narrativa. Então, eu penso que a mãe, ela é tão passiva nessa narrativa, porque a nossa cosmogonia cristã, ela traz a perspectiva de uma natureza muda e de uma cultura falante ou dominante. Lembrando que, se você for levar essas diferenciações para uma discussão mais profunda, nós perceberemos que a distinção, por exemplo, natureza e cultura, ela descreve a nossa própria etnografia. Ela fala a respeito de dimensões e domínios internos que são cosmologias ocidentais. Se você passar, por exemplo, essa diferenciação, essa distinção clássica entre natureza e cultura, por exemplo, para os povos ameríndios, que é um pouco, eu até estava conversando com o Gabriel sobre esse livro, Metafísica Canibal, que é fenomenal, do Viveiro de Castro, eu não sei se você conhece. Ele reembaralha essas cartas de diferenciações que nós trazemos enquanto povos ocidentais. Aí ele sugere que não existe um multiculturalismo, mas que existe um multinaturalismo, justamente para marcar esse traço contrastivo do pensamento ameríndio em relação às cosmologias cristãs modernas que trazem essa dimensão da multiculturalismo. Por que que eu estou falando isso? A nossa cosmogonia entende que existe uma natureza única. Olha como a gente traz só a mãe, a natureza, certo? Isso faz parte da nossa cosmogonia. Enquanto existe uma multiplicidade de culturas. A primeira, que é a unidade da natureza, ela é garantida pela própria dimensão mesmo da natureza, como nós trazemos, enquanto para a concepção ameríndia existe, na verdade, uma unidade do espírito e uma diversidade dos corpos. Então, existe uma multiplicidade de natureza e uma unidade de cultura, que é a unidade do espírito. Então, eles têm uma concepção muito diferente da nossa em relação ao próprio povoamento do universo e às próprias plantas, aos espíritos, aos deuses, aos objetos, aos artefatos. É uma forma totalmente diferente do modo como nós enxergamos isso. Nós, tanto que é difícil nós falarmos, né? Nós falamos, ah, a cultura, né? Isso marca também a questão do recalque da mulher, mas até o Viveiro de Castro, ele traz essa reflexão que é bem interessante, de que nós humanos, nos enxergamos como humanos e vemos os animais como animais. E para a visão dos ameríndios, ele traz isso no Metafísicas Canibais, que os animais predadores e os espíritos, para eles veem os animais, veem os humanos como os animais da presa, e os animais de presa, eles veem os humanos como espíritos ou como animais predadores. É uma questão de perspectiva, né? Que é esse ponto de vista. Qual que é o ponto de vista que o Darren, ele traz nesse filme? Ele traz o ponto de vista da cosmogonia cristã, que traz uma natureza muda, uma natureza intocada e uma cultura múltipla, né? E Deus, ele cria essa cultura porque ele está entediado, porque ele é egóico. Só como que é interessante, olha como que essas coisas, elas se entrelaçam, né? A nossa cosmogonia, ela recalca a mulher e recalca a natureza, como eu coloquei. Eu faço uma leitura do Gênesis, eu acabei atravessando muito, embora eu não seja uma pessoa espiritualizada, religiosa, enfim, mas eu faço essas leituras porque elas dizem respeito às nossas cosmogonias, que por mais que nós a negamos, nós acabamos afirmando antes de negar. Elas dizem respeito à forma como que nós enxergamos o mundo, né? Até mesmo essa questão da natureza una e da cultura múltipla. Está no nosso... Está além de nós, né? Porque diz respeito à nossa linguagem, àquilo que nos antecede. E na nossa cosmogonia, ela fala assim, ó, em Gênesis 1:28, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Olha só como que é antropocentrista a nossa cosmogonia. Fala praticamente para o homem dominar e sujeitar a terra, a natureza, a ele. E da mulher também tem várias passagens que eu trago lá no meu livro, As Tranças de Lilith, né? Que ó, o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, a mulher sempre como um acessório. E depois fala assim, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Vamos começar aqui a tentar entender o filme, tentar entender os pormenores do filme, para a gente entender o todo, né? Então, logo no início, ele, que é o Javier Bardem, coloca o objeto cristalizado em pedestal. Esse objeto é um símbolo, né? A gente vai explicar na sequência, mas ele simboliza algo. E a estrutura de uma casa que estava queimada muda e ela se renova, fica uma casa nova, nova entre aspas, né? Mas ela deixa de estar queimada. Então a mãe, que é a Jennifer Lawrence, aparece numa cama, né? E ela, pela ação dela, parece que ela está procurando alguém, que seria ele, que é o Javier Bardem. E aí tá, isso é logo a introdução do filme. Aí a partir desse momento, a mãe, ela está sempre preocupada com a restauração da casa, né? Então dentro desse contexto, para quem está tendo contato com o filme inicialmente, a pessoa logo nesse início não vai entender, vai logo ver a primeira camada do filme, que é um casal vivendo numa casa e por que que existe aquela cena daquela casa queimada, do objeto cristalizado, etc. Bom, como que eu interpreto essa preocupação da mãe em restaurar a casa? A mãe, a natureza, ela está formando a terra, que é a casa, na minha interpretação. Vocês entendem isso também? O primeiro ato começa com a manhã, né? Ela acorda, eu acho que não sei, até... Dividir o filme em três atos, assim, pode ser problemático também. Mas tem mais porque de atos. É quase com um ato dois, assim, primeiro dois atos, testamento, segundo testamento, sei lá. Mas é muito bom, assim, começa, porque começa no fundo com uma mãe que não é ela, não é a Jennifer Lawrence. Talvez seja a mãe, né, ali no fogo e tal, reconstrói. Então, eu acho interessante, assim, porque essa preocupação, ela quanto que ela é submissa, assim, ela é o tempo inteiro ativa, ela atua o tempo inteiro e tal, tá sempre pintando, tá sempre preocupada, ela quer sempre fazer as coisas, ele corrige, o Javier Bardem corrige ela quer levar os copos para a mesa, ela fala assim, não, ele simplesmente ignora, que é interessante, que ela tá tentando ser passiva e ele ignora ela, ele pega os copos e coloca na mesa, não sei o quê. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, a tentação, ela restaurou, o filme tem essa, se você for tentar entender, assim, uma narrativa, uma história mesmo, assim, é meio fantástico, e ele fala assim, não, ele reconstruiu a casa inteira, ela reconstruiu a casa inteira, sozinho, fez tudo, sabe, é muito impressionante, assim, para qualquer, não pelo fato, assim, dela ser mulher, mas qualquer pessoa construir aquela casa inteira, imagina, de um incêndio, é muito impressionante. Ele, no caso, é o Javier Bardem, o deus, né? Ele é um poeta na história aí, até agora parece ser um poeta, mas está vivendo um bloqueio criativo, então ele não consegue escrever. E tem justamente assim, pô, isso, ela é a pessoa que está mais tá trabalhando e tal, e ele está naquele bloqueio criativo, não faz nada, né, praticamente. E ela está lá preocupada com a casa, pintando a casa, etc. E nesse contexto chega um homem na casa, o Ed Harris, né, que é o Adão, no caso, e aí começa a ter uma série de incidentes, tem início a partir disso, né, que acaba cada vez infligindo mais a mãe, né, acaba cada vez mais atrapalhando ela, em contraponto ao Javier Bardem, que fica fascinado em relação ao homem, que faz pouco caso da mãe. A mãe logo no início teme a chegada desse homem, né, ela não gosta muito, porque acaba que ele chama o homem para dormir na casa, passar a noite naquela casa. E logo no início, logo quando esse homem aparece, tem um isqueiro. Ele carrega um isqueiro. E nesse isqueiro tem um símbolo que é o do Wendy Horn. Acho que é assim que pronuncia. Ela tem um ciúme. Ela tem um ciúme também do jeito que ele trata no caso, Adão aí, esse homem que chega, né? Ela tem ciúme de tudo isso que acontece, porque ela vê que o cara ignora ela e é totalmente solícito a essas pessoas que chegam. Mas só comentar, esse símbolo Wendy Horn acredita representar a cooperação entre as leis eternas da natureza, as quais trabalham em sintonia uma com as outras. Então, quer dizer... Caralho, cara, você viu isso no isqueiro? É, aquele símbolo, você sabe o isqueiro? Tem um símbolo no isqueiro. Não, eu vi o isqueiro, eu não vi o símbolo. É, tem um símbolo no isqueiro. E aí é trabalho de arte, né? Lógico que eles estão preocupados com isso. Então... Caramba. Então acaba que a sintonia da natureza, das leis eternas que governam a sintonia da natureza... Só repete, por favor. O símbolo é chamado Wendy Horn, e acredita que é um símbolo antigo, que acredita que representa a cooperação entre as leis eternas da natureza, as quais trabalham em sintonia uma com as outras. Então, quer dizer, as leis da natureza estavam estáveis, estavam em sintonia, estavam um percurso satisfatório, digamos, e... Essa sintonia foi quebrada a partir da chegada do homem, né? É, mais ou menos, né? Porque os dois também não estavam muito bem, assim. Eu digo que a atuação do Javier Bardem na primeira metade do filme é uma, a segunda é outra, assim. Porque no começo do filme, assim, você percebe assim, que ele tá meio que inquieto, assim, e ao mesmo tempo de saco cheio. Né? Então... É engraçado que ela tenta uma aproximação e ele a desconversa e sei lá o que. Ela cobra ele escrever, isso é muito bacana. Ela cobra, você não vai escrever, você não vai trabalhar, seu vagabundo. Estou fazendo aqui o negócio inteiro sozinho, você não está escrevendo uma palavra e tal, e ele fica irritado. É muito bom assim quando o Ed Harris chega lá, porque a situação troca, né? Porque ele fica fascinado ele fica igual um cachorro quando você chega em casa. E ela realmente fica julgada para escanteio. Interessante que você falou aí do conflito, porque nisso, cara, o Aronofsky é um mestre disso nesse filme, cara. Esse filme, ele tem uma escalada de conflito, assim, que é muito bacana, porque a princípio o conflito, você chega e fala assim, ó, o cara tem que escrever, não quer escrever, não sei o que, um trabalho, outro trabalho e tal. E é bacana porque o conflito de bloqueio de escrita, mais ou menos, com a distração do convidado. Mas aí você cria um conflito entre o convidado e a mãe, e entre a mãe e o pai, não, cara. O Ed Harris. O pai, Deus, é. Não, não o próprio Ed Harris. É. Você cria um conflito entre a mãe e o poeta, né, por causa do convidado. Ela, inclusive, cobra dele mais pra frente. Você não vai mandar eles embora, não? Tá na hora dessa galera vazada aqui. Né? Sim, sim. Porque ele, justamente, para ela estava tudo bem a casa antes da chegada do homem, né? Mas para ele não, para ele parecia tão monótono, tá, sei lá, desinteressante. E aí eu acho que tem logo esse papel, ele já se impõe logo como uma pessoa meio vaidosa, que vai ser desenvolvido ao longo da história, vai ser melhor estruturada essa questão, né? E interessante falar que ela joga o isqueiro, né, pra trás na hora de separar a roupa dele, ela esconde o isqueiro, e que mais pra frente vira uma peça, nessa hora que ela joga, pode ser simplesmente pra ele não fumar dentro de casa, né, que é uma coisa que ela não quer. Tá incomodando ela já, né? É, ela joga o isqueiro dele atrás da cômoda, Depois joga a calcinha da mulher atrás da lavadora. Tem a calcinha também. Ela nem usa calcinha. A calcinha eu não entendi por que ela joga para trás. Então, talvez para a mulher não usar com o marido, só isso. Mas é importante falar até essa questão dele estar fumando na casa. E ele já mostra uma relação da natureza com a casa, que é a terra, né? Ela toca as paredes da casa e ela sente o coração da casa, né? Pulsante, o coração tá pulsante, mas ele começa a ser paulatinamente consumido por uma coisa negra, assim, né? Como se ele tivesse sendo machucado, estando morrendo, né? E logo nisso também, numa cena seguinte, ela já vai até o porão, né? O porão, eu acho uma questão muito interessante, deixa para mim mais claro ainda que a casa é a terra, que ali são as entranhas da terra mesmo. Tem até uma fornalha que está sempre tem fogo ali, que é como se fossem as lavas vulcânicas, né? Fornalha? Isso, tem uma fornalha. Tem uma fornalha. É um fogão. É um barril de óleo, não é? Não, isso também tem, né? Mas tem logo que ela até olha, assim, tem tipo um forno com fogo dentro. Eu não vi isso, não. É a primeira vez, ela desce no porão a primeira vez, ela sente a parede fazendo um buf, como se tivesse alguma coisa atrás da parede. Cai até uma terra. E aí ela olha, tem uma fornalha pegando fogo constantemente o filme inteiro ali. Que são as lavas vulcânicas, né? E o porão, justamente, até conversa com um filósofo muito interessante, que é o Gaston Bachelard, né? Na Poética do Espaço. Eu acho que para quem não conhece o Gaston Bachelard, a Poética do Espaço, é uma indicação interessante aí. Aí logo na sequência, o homem ele vai até o escritório do poeta, né? Onde que está esse coração de cristal, esse cristal no pedestal. E logo ele fica fascinado com esse cristal e o poeta já fica preocupado quando que o homem tenta tocá-lo. Aí já é outra indicação, né, para essas alegorias que estão no filme, que esse cristal, ao mesmo tempo, pode ser entendido como fruto proibido, né, que Adão ficou fascinado pelo fruto proibido, mas, na minha interpretação, também ele representa o sopro da criação. Então, quer dizer, o fruto proibido, ao mesmo tempo, é o que dá origem à criação, como a gente vai ver ao longo do filme. Como vocês interpretaram esse objeto, o coração de cristal? Eu interpretei como a inspiração. Olhando para essa analogia bíblica, que eu não tive tanto, pode ser o fruto proibido mesmo, que criou a tentação e o pecado. Mas eu vi como isso, como se fosse o objeto de inspiração do Javier Bardem, e eles ficam encantados porque é dali que parte tudo. Eu entendo de uma forma um pouquinho diferente, talvez. Tem a ver com isso, né? Porque ele representa o fruto do conhecimento que está na árvore da vida, que traz nessa narrativa. Inclusive, o filme mostra exatamente como, a partir do momento que aquilo, que Adão e Eva, eles tocam esse fruto do conhecimento, que é um momento onde as coisas começam a decair. Então, é um pouco por isso. É também esse impulso criador. Eu acho que esse cristal, ele também, aquilo que marca os fins dos mundos, aquilo que vai marcar a mortalidade dos humanos, que também é uma leitura que o Darren ele faz na Fonte da Vida, que é essa reinterpretação da Gênesis, né, como a criação da mortalidade para a humanidade, que é aquilo que separa os humanos do Criador. Então seria essa pulsão de morte que ao mesmo tempo é uma pulsão de vida, que é a ciclicidade desse nada. Uhum. A ciclicidade entre a vida e a morte, né? No caso aí. Que ao mesmo tempo é um nada, né? Que é um absoluto, mas um absoluto que pode simplesmente não ser nada. Não, pode ser tudo e pode não ser nada. Você quer falar o que você achou ali, Pedro, do Coração de Cristal? Eu resolvi assistir esse filme porque alguém falou assim, não, porque esse filme é sobre uma menina que é esquizofrênica e fica recebendo convidado na casa dela e ela tem que resolver e dar conta de todo mundo assim com a esquizofrenia. Eu achei que falei assim, porra, esse filme eu quero ver. E eu acreditei muito, assim, porque o Cisne Negro já deixava negócio assim, a galera na beirada assim, da fritação psicológica. Mas eu gosto muito da análise que vocês fizeram do negócio do cristal, da pedrinha lá. Acho que tem muito a ver com a questão da criação mesmo, né? Também acho a analogia, essa aqui é uma das coisas que me incomoda muito no filme, assim, que as analogias elas são claras e como é que eu falo? Elas são claras, mas ao mesmo tempo elas são aquilo, sabe? Elas são muito diretas, são o negócio. Essa cena, por exemplo, a introdução, como assim, uma reintrodução, porque ele é uma das primeiras coisas que acontece no filme, é o reposicionamento desse cristal para a reconstrução da casa. Mas só nessa coisa que ele vai lá e mostra pro sujeito, pro homem, isso aqui é a pedra preciosa, sei lá mais o que. Então, assim, depois leva a expulsão deles e tal. Mas é engraçado que essa pedrinha, ela tá ligada com o como é que fala, com tabu, assim, com o limite mesmo, né? Porque ela, o que até então ele não tem um comportamento punitivo, restritivo a nenhuma dos a ninguém, assim, nem a mãe, nem às visitas, assim. Só quando existe uma violação no que diz respeito à pedra, é que existe alguma espécie de punição. Então, assim, fora a analogia, eu não vou dizer nem metáfora, acho que é analogia mesmo, da pedra com o fruto proibido, eu acho que é difícil você pensar assim, é uma metáfora para quê? Criação e tudo mais, né? Mas tem uma questão aí de intransigência também, né? De proibição. Sim, que ele até ele não deixa o homem tocar, ele fica até incomodado quando que o homem tenta tocar, né? Mas aí, isso, aí é a parte da analogia com o fruto proibido. Sim, sim, né? Sim. Mas, assim, você pensar metaforicamente, né? O que é que precisa se quebrar para contrariar a figura divina do poeta, entendeu? Porque a lei é não toque, aí o cara vai e toca. Né, e quebra a parada. Aí, de novo, a gente vai ficar voltando no ciclo. Isso é a analogia com a questão bíblica, né? E a questão metafórica em si. Qual é, sabe? O que, que é? Aquilo é uma metáfora... Quer ver? Vamos pensar da seguinte maneira. Na Bíblia, o que seria... O fruto proibido é uma metáfora para quê no texto bíblico? Entendeu? Isso é uma questão que eu acho que o filme ele meio que se apresenta como uma espécie de substituto à narrativa bíblica, sabe? Na verdade, é a mesma narrativa, mas outro tipo ele repete, de personagem. Né? Entendi, ele repete. Então, mas essa narrativa que ele repete e que é a narrativa bíblica, é porque é muito difícil a gente enxergar isso de fora da gente, da nossa cultura, né? Vou chamar aqui de cultura, fazendo esse parênteses terminológico da questão da cultura, quanto que ela pode ser também violenta. Mas o que, que é a cosmogonia? É a forma através da qual uma cultura ela explica a passagem de um sistema de diferenças infinitas para um sistema de diferenças finitas. O que, que é isso? É como que nós podemos explicar o inexplicável, que é um pouco da narrativa mítica. Por exemplo, para os ameríndios, seria a passagem da diferenciação entre a humanidade e os animais. Como que se explica esse ciclo de vida e morte? A metáfora da árvore do conhecimento, da árvore da vida, que existe lá na narrativa bíblica, que, repito, é a nossa cosmogonia, esse medo da morte essa interrupção desse fluxo de querer explicar o inexplicável. É a definição da mortalidade para a humanidade, porque a partir do momento em que se experimenta esse fruto do conhecimento, nós passamos desse sistema de diferenças infinitas, onde existe um universo infindável de experiências, para uma situação onde a vida ela é dolorida, existe a morte, ela se aproxima, existe o desprazer, as diferenciações sociais, enfim, existe toda essa dor existencial, entendeu? Que é um pouco o que as cosmogonias fazem. E isso é bem claro lá, não é exatamente uma metáfora, mas é a forma como nós explicamos os nossos mitos, como que nós explicamos essa passagem, que varia de acordo com a cultura, como eles marcam essas oposições. Mas agora, com essa explicação, acho que me satisfaz um pouco mais, porque essa discussão foi muito boa, porque a princípio no filme é isso, é uma pedra, porque ele gosta muito, não sei o que, não sei o que. Mas se você pensar na pedra, que é uma metáfora para quê? Para ciclicidade, né? Ciclicidade, assim, para essa eternidade, esse movimento espiralado do tempo, sabe, que retorna, que tem a marca da narrativa do filme, né? Aí se você pensar que o homem está encantado por aquilo, né? Por isso, porque ele não é eterno, ele é finito, ele está morrendo, inclusive, né? Eu acho que se torna uma coisa interessante para o enredo, sabe? Ela deixa de ser uma analogia e passa a ser um ponto do enredo de verdade, entendeu? Acho que tem muita coisa assim que eu acho que o filme... Porque se você for... Eu gosto muito de quando você questiona nossa visão, que é eurocêntrica, assim, do filme e tal, mas é mesmo, sabe, assim, eu acho que a referência, as referências que ele faz mais referência à cultura judaico-cristã do que a qualquer outra e tal. Eu não gosto muito, assim, do modo como o Aronofsky empilha meio que as metáforas e as referências, assim. Porque tem coisa assim que é superposição em cima de superposição. A gente já mencionou da casa, enquanto espaço físico e a personagem feminina, né, da Jennifer Lawrence. Mas cê, ao mesmo tempo, você tem uma superposição aí da figura de Maria, né? Já numa cena seguinte, né, tem essa passagem que a Ana Paula falou, que o Ed Harris, o Adão, o homem, tá vomitando na privada. E o Javier Bardem, o poeta, tá do lado dele, e aí a mãe chega, e ele meio que tampa a mão, assim, põe a mão em cima, como se tivesse uma ferida, né? Que é a representação de Deus que tirou a costela de Adão, que logo na cena seguinte, quem chega na casa? A esposa do Ed Harris, a Michelle Pfeiffer, que é a Eva, né? No caso, a mulher aí. E aí a Ana Paula queria falar, Ana Paula, sobre isso? Então, não, eu só ia comentar realmente essa referência, que ela é bem sutil, quando ele, né, que é o Javier Bardem, ele esconde esse ferimento, que é uma questão da retirada da costela. A narrativa bíblica, o homem estava entediado, ele estava de saco cheio já com o universo, então Deus, ele fica com pena e resolve lhe dar uma ajudante, uma mulher que seria retirada da sua costela para ser serva do seu desejo. Tanto é que, é isso que eu ia mencionar naquela hora, a Eva, na narrativa bíblica, ela não possui um nome, ela é simplesmente uma mulher, porque ela é vista como um acessório de Adão. E ela só ganha um nome, ela só passa a se chamar Eva quando ela experimenta o fruto proibido. E quando ela o faz, o Deus vai questioná-la e ele vai dar a punição. Primeiro ele fala que haverá guerra entre os sexos, que é também a passagem dessas diferenciações entre homens e mulheres, né? Que haverá guerra entre os sexos. A mulher, ela passa a ser etiquetada, ela ganha um nome, ela se chama Eva, e ela sofrerá as dores do parto e ficará eternamente serva do desejo a quem ela desviou do bom caminho, porque a mulher novamente é a culpada, né? A mulher é a culpada. E qual que é o castigo? O homem deixa de ser imortal e passa a ser mortal, e a culpa é da mulher. Aí isso tem um pouco a ver com as culturas antigas, matrísticas, que existiam anteriores ao surgimento dos povos pastores, que depois se tornaram povos patriarcais. Mas essa questão do nome, eu acho bem interessante, porque do mesmo nome que a natureza, ela se chama mãe, com M minúsculo, a Eva, quando ela surge como uma espécie de suplemento para essa mãe primeira, que eu identifico como sendo Lilith, que é a história não contada, que está no non-marked space da nossa própria cosmogonia, ela não tem um nome, ela só ganha um nome a partir do momento em que ela é castigada por ter feito isso. E tem a ver com a diferenciação também entre natureza e cultura, porque a mulher, ela vira serva do próprio corpo, que vai sofrer as dores do parto e servir sexualmente ao seu marido, enquanto o homem, ele é convocado a dominar a natureza e criar a cultura, porque ele sai do paraíso, onde existia uma situação de infinitos bens, para uma situação de escassez, onde ele deve alimentar e sustentar a sua própria família, justamente através do domínio da natureza. Então, olha como é que repete essas diferenciações, elas fazem parte da cosmogonia, faz parte também do nosso antropocentrismo, e faz parte também do recalque da mulher, porque a mulher é condenada pela natureza, enquanto o homem deve dominar a natureza, né? Que eu falei da nossa cosmogonia, ela ser muito egóica, o Deus, ele realmente é muito egóico, a nossa forma, a nossa cosmogonia, ela é egóica pra caramba, né? A gente vê por essas passagens, que é o que o Davi Kopenawa chama de brancos. Os brancos são assim, né? Sim. E é importante falar que ele também, o Adão, é chamado de... Ele é o homem e ela é e a Michelle Pfeiffer, a Eva, é a mulher, né? Então, ela poderia ser até Lilith ele mesmo, mas é uma representação do sexo feminino, né? Com a chegada do sexo feminino, etc. Mas ele se atém realmente à narrativa bíblica. Então, ali, eu acho que, de fato, é a Eva e o Adão, né? E aí, nesse momento, as coisas começam a ser cada vez mais interferir na paz que a mãe, a natureza, encontrava na casa. E durante esse momento, a mãe acaba tomando um líquido amarelo, né, para estabelecer um vigor, tipo uma água com cor amarela. E o amarelo... Eu queria ouvir o que vocês interpretam desse líquido amarelo. Sim, eu também quero. Mas só um detalhe que eu queria só colocar antes, é que a cor amarela ela também usa para pintar a parede, né? Eu vou começar falando o que eu acho que é, mas isso aí não é fechado. Eu acredito que esteja associado ao signo da cor amarela mesmo, né? Que eu acho que está associado ao solar, que é a luz que vivifica tanto a natureza, quanto a associação da luz solar mesmo, que acaba alimentando a frutificação da vida das plantas, etc. Cara, uma das coisas que mais me perturba no filme, isso é realmente... Eu realmente não entendo assim, essa analogia. Assim, o que, que é para ser... É um remedinho bizarro lá, velho, num frasco velho, né, que ela mistura num copo... um copo de uísque, um treco assim. Não, é tipo uma jarra, um negócio de picles. Que ela comeu picles e guardou lá para usar depois de copo. Cara, eu não faço a mínima ideia do que não sei, sabe? É uma coisa, ela tem toda vez que ela é incomodada, ela reage, né? Ela reage negativamente, assim. Então, quando ela é contrariada, alguma coisa assim, ela começa a sentir uma espécie de dor e tem aquele efeito de câmera assim, que treme e tudo mais, e ela precisa dessa coisa que ela toma. Assim. Então, alguma espécie de medicação, né? Sim. Mas, assim, o que poderia ser, dentro desse plano da analogia com a natureza, não sei. Porque a gente tem que entender que é um remédio, ou seja, é uma coisa artificial, assim, não é uma, Não, o que ela gosta de fazer, assim? Ela acorda tranquila, faz café, ela vai pintar a parede, não sei o que, restaurar a casa e tal. Isso é uma coisa que é necessário quando ela está no momento, assim, de sofrimento, né? Uhum. Que ela precisa recorrer a alguma coisa que é artificial. Realmente, eu não sei, assim, o que seria. E você, Marcelo? Eu também não tenho nenhuma visão clara a isso. Eu vejo como um analgésico, né? Alguma coisa desse tipo. Pode ser um paliativo que o homem faz com a natureza, mas é ela mesma que faz para si, né? Então talvez essa ideia do sol seja uma boa analogia, mas não tenho certeza. Existe também a interpretação do The Daily Beast que sugere que é uma referência ao conto O Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman. Mas eu não li, e também... Pode falar aí, Ana Paula, depois eu dou uma falada geral sobre esse conto. Tá. É só uma hipótese, assim, que me ficou na hora que eu assisti o filme. Eu vou tentar trazer qual foi a sensação que me passou elas utilizando esse remédio. O Pedro, ele coloca essa coisa que realmente é importante, que é como se ele funcionasse como uma espécie de paliativo para o sofrimento da natureza. E eu interpreto esse paliativo como a tecnologia e o progresso, o que nós chamamos de progresso. Então, acho que a questão do amarelo, ela tem a ver um pouco com a decadência desse iluminismo, que no início ele é visto como um remédio, mas depois é visto como um veneno, porque é a questão do progresso, que ele pode fazer mais mal do que bem e pode ser benéfico para nós, humanos, mas pode acabar destruindo a natureza se você utilizar isso de uma forma irresponsável. Então, acho que tem um pouco a ver com esse sentimento, trazendo um pouco para a discussão. O Gabriel vai poder falar melhor sobre isso do que eu, que não é, assim, eu estudo um pouco a questão da história da arte, meio que de hobby, né? Mas não faz parte do meu escopo de estudo. Mas eu acho que é um pouco esse sentimento de decadência que vem com o projeto modernista, com o modernismo em si. E que vai depois para o pós-modernismo, né? Que tem sido chamado de pós-modernismo. O que você acha disso? Você acha que é possível, que é uma leitura possível? Porque uma coisa interessante é que esse progresso, que é um remédio e que gera esse sofrimento, é um pozinho que ela mistura na água, né? E tem um pouco a ver também com a poluição da terra, poluição da água, enfim, para a atmosfera, que é uma coisa que não fazia bem para atenuar a dor dela enquanto um analgésico. Ela, cada vez que ela tomava, ela piorava, né? Ele funcionava, mas acabava gerando esse ciclo, enfim. Também ouvi um pessoal na época comentando que era uma referência ao sol, e que ela utilizava água e a luz do sol, então ela estaria fazendo uma fotossíntese. É a minha leitura, então, essa. Com essa questão do elixir da vida e tal. Eu acho essa leitura interessante. Mas essa da modernidade do paliativo também é interessante. E é como se ela tomasse... É igual a gente ter uma dor de cabeça. Tem uma dor de cabeça forte, você toma o analgésico, você pode não sentir a dor de cabeça, mas a dor está lá, por mais que você não sinta. E ela representa alguma coisa. A gente tem dor de cabeça porque a gente está com o estômago ruim, alguma coisa não está funcionando como deveria. Então, eu não acho que ela tomava e piorava, porque eu acho que o piorar já estava... Não tinha como fugir. Né? Não tinha como fugir. Eu acho que ela tomava e realmente deixava de sentir por algum momento e pelo menos não desmaiava, não morria ali, entendeu? Sim, aí até tem nessa leitura que eles fazem da questão do sol, da água, tem uma coisa interessante que depois que ela engravida, ela joga fora o elixir, porque ela acredita talvez que Jesus possa vir salvar e desantropocentrar a humanidade. E também por essa questão de uma mulher que fuma ou bebe, quando fica grávida, para de consumir até remédios, né? É, sim, não, mas não, falando da leitura mais metafórica, mais profunda, é até interessante, né? Porque quando Jesus vem, que é o filho, que é dado pelo Deus egoico para a humanidade, ela acredita que ela não vai precisar mais daquele elixir, porque Jesus ele vai descentralizar o humano do humano, entende? Sim, vai provocar essa mensagem de... que uma mensagem pós-humana, talvez? Não sei. Entendi. Essa referência desse conto, que tem gente que atribui o amarelo, tá, esse livro do amarelo está associado, o papel de parede amarelo, né? Ele é tido como um dos precursores da literatura feminista americana, né? Que ele ilustra a atitude do século XIX da saúde mental e física da mulher. A história aborda uma mulher, né, que é escrita em primeira pessoa, como se fosse um diário, e o marido dela, que é o médico, confinou ela num quarto. E aí, nesse quarto, ela começa a enxergar coisas no papel de parede amarela, entendeu? Ela imagina, e ela se imagina como uma dessas mulheres também. Mas como eu falei, eu não li, então... O Darwin, eu acho que ele falou que tem a ver com o período vitoriano. E o período vitoriano... Então, justamente, é isso aí. É quando começa... Então, é quando começa a existir uma heteronormatividade. Então, assim, é meio enigmática essa fala dele, mas eu interpreto como uma possível questão essa realmente a decadência do iluminismo, dessa ideia de que o progresso ele poderia ser benéfico para a gente desenvolve a tecnologia para proteger a Terra, mas na verdade depois nós percebemos que essa fome dessas peles de papel, para falar como o Davi Kopenawa, que é o dinheiro, né? Que são, ela acaba sendo mais maléfica do que benéfica e acaba destruindo a própria natureza. Esse conto, no caso, é do período vitoriano também, né? O papel de parede amarela foi publicado em 1892, na Inglaterra. Sim, acho... Então, que tem a ver com o início dessa heteronormatividade mais forte. É o que o Foucault ele traz lá na história da sexualidade, que é quando realmente a gente tem os moldes da família tradicional que conhecemos hoje, que é homossocial e heterossexual. No final das contas, eu acho que acaba que ele introduz esse elemento no filme, mas é um elemento que, de fato, ele, talvez ele mesmo não tenha uma explicação objetiva, seja mais uma coisa que ele inseriu ali, mas que é mais para trazer a dúvida, a pergunta, né? Tendo talvez associação com esse conto, o que quer que seja, mas não uma resposta. Eu acho que está bem por aí, entendeu? Você quer uma explicação objetiva? Acho que eu vou ler o conto depois. Aí. Como é que chama o conto? Papel de parede amarelo. Ah, tá. Depois eu vou ler, vou anotar aqui. Mas você quer uma explicação objetiva sobre o líquido amarelo? Ela tava quase em mal-estar, tomou um estomazil. Pra quem sabe. Estomazil paga nós. Isso é bom. Bom, vamos dar sequência aqui então. Aí a gente tava naquela parte que a Eva, né, a mulher, chega na casa. E aí, de fato, começa a cada vez mais interferir na saúde física e mental da mãe, inclusive, né? Que até faz associação com esse conto. Então, a partir desse momento, o homem que tá, o poeta, né, que admira muito o homem, e assim como admira o seu trabalho, ele revela que ele, na verdade, ele carrega uma foto dele, né, do poeta, e ele revela que, de fato, que inicialmente ele falou que estava passando por ali e precisava de um lugar para dormir. Mas nesse momento ele fala, não, eu, de fato, sou fã do seu trabalho, e eu estou morrendo e eu queria te conhecer, né, para antes de morrer. E isso é revelado. E a mãe continua tendo a preocupação em restaurar a casa, né, etc, que trabalhando na casa antes. E aí ela começa uma relação dela também com a Eva, com a mulher, né? E é legal pontuar aqui uma coisa, que a relação das duas, né? Aqui, ó. Esse veio até do site Omelete, né? que eu vou dar uma lida aqui, observou que a vida dela é como de muitas mulheres no passado, vive para servir do marido e para realizar todos os seus caprichos. Ela nunca deixa a casa, ela não consegue fazer nada para si e vive para servir. Quando Eva fala com ela, o único assunto que fala envolve o relacionamento com o marido, sua vida sexual e a necessidade de ser mãe o mais rápido possível. Certo? Então, tem essa sensação da questão do feminino aí. Eu fiz uma leitura rápida aqui do Papel de Parede Amarelo. É um conto que fala um pouco sobre tornar a mulher psicótica, que é um pouco o silenciamento que o patriarcado faz em relação à mulher, que é a questão da histeria, né, de histerizar as mulheres. Então, eu penso que o líquido amarelo agora representa a contenção sexual da mulher. Porque nesse conto, a mulher ela está sofrendo e o marido, que está nessa posição de senhor e guia, ele controla o estado mental e físico da esposa. E o patriarcado ele faz esse controle físico do corpo da mulher, que tem a ver um pouco com a questão da passagem da sociedade pastoril para uma sociedade patriarcal. E a histeria, ela acaba sendo considerada uma doença, mas que, na verdade, se trata do que o patriarcado faz, que é falar da imagem das mulheres, que é a definição de quem é, e da mulher como um objeto de representação do patriarcado. Então, tanto é que quando ela para de tomar, meio que a sexualidade dela é liberada e ela consegue engravidar. Faz bastante sentido essa Então, acho que interpretação mais sua. para o lado da leitura da mulher mesmo, que, como eu falei, é um filme plural. Talvez nesse ponto ele abandone um pouco a questão da relação do homem com a natureza e parta mais para essa questão da contenção, que ele deu essa dica, né, que eu fiz essa leitura agora conectando com Foucault, que tem a ver com o período vitoriano, onde se configura a família heteronormativa, então a histerização da mulher e esse controle do corpo físico mesmo da mulher que foi feito por essa leitura patriarcal. Sim. Então, tanto que ela engravida, né? Ela acho que ela até muda a partir do momento em que ela para de tomar o remédio, agora fazendo uma leitura assim do filme. Ela fica meio liberta, tanto que ela passa a ser mais selvagem, talvez, com o filho e tal. Ela deixa um pouco a natureza de lado. Deixa eu colocar uma coisa aqui, então, até dentro dessa discussão que ela tem com a Eva, com a mulher, da mãe com a Eva, né? Fica claro também que ela deseja ter um filho, mas ele não. O poeta não quer ter um filho. Então, dá marra ainda com essa leitura que você fez. Sim, é tanto que é um pouco também, ela fica frustrada dela não conseguir ter essa relação física com ele também, né? É, então, mas isso fica no ar, porque ele fala para os outros que ele quer ter filho e ela não quer. E ela fala para ele: uai, você quer ter filho, mas não transa comigo? Você quer ter como? Então isso fica meio no ar, quem realmente não quer, né? Não, mas a Eva lê isso. Ela fala com ele: como é que eu vou ter um filho virgem? É, assim. Que tem a ver com o mito de Maria, que a Maria ela vem para recompor o objeto de representação desejado pelo patriarcado, que é a mulher que tem a completa contenção da sua sexualidade. Ela Ela é essa. literalmente joga os caras na parede, vira igual os sete gatinhos do Nelson Rodrigues. Eu não tenho marido! Ela grita, como é que ela fala com ele? Você Ela não me é. fode! A Maria, ela é o oposto da Lilith, que é representada nesse lado não contado como a mulher da sexualidade super liberta e inclusive selvagem, entendeu? Então, a partir do momento que recalca o corpo da mulher, que você tem a necessidade de conter, porque você muda do modelo matrilinear de família e passa para o modelo patrilinear, a única forma de conter a sexualidade da mulher é fazendo a mesma coisa que fez com o gado, né? Cerceando o movimento mesmo. Então, acho que nada melhor do que o período vitoriano para mostrar, através dessa histeria, que é a contenção sexual da mulher. Sim. E é interessante até pontuar também que o cartaz, o filme, né, em alguma versão, um cartaz, traz a face da Jennifer Lawrence e da mãe como se fosse uma escultura religiosa, né, como se fosse uma representação da Maria religiosa, como se fosse feita de porcelana. É verdade, eu vi mesmo, só que uma Maria quebrada, né? É. É, porque isso também que eu queria completar. É, esse ciclo, que é o ciclo dos fins dos mundos, também eu vejo como uma mudança de uma sociedade matrística para uma sociedade patriarcal. E no final isso fica para mim muito claro. Depois, quando a gente chegar no final, eu vou comentar o porquê. Sim. Vamos dar sequência aqui então. Então, aí, com a chegada dos dois, a mãe começa a sentir também, quando ela toca as paredes, que esse coração da casa está cada vez ficando mais poluído, está cada vez mais se necrosando, talvez. Pô, acho que seria a designação mais propícia para a imagem, que é só fala, né? Não tem como a gente ter as imagens. Tem uma coisa, antes de prosseguir, tem uma coisa nessa cena aqui da privada que me incomoda muito, assim, que tá praticamente os dois com a cabeça enfiada dentro da privada. Quando vocês estão ajudando um amigo de vocês que está passando mal, vomitando, vocês enfiam a cabeça junto com o cara? Não dá, não ia dar certo, Você né? fica, tenta ficar com a cabeça o mais longe possível. Mas tirar a camisa faz sentido. Senão ia ficar. Só o cara que tá vomitando também. Que se tivesse os dois sem camisa e com a cabeça enfiada dentro da privada, ia ser uma coisa grotesca demais. Aí você tem a desculpa também de poder ver a cicatriz ainda costela. Sim, não, foi por isso que ele tá sem camisa até, né? Foi esse o motivo. Então, aí, logo em seguida, o pai, o homem e a mulher acabam quebrando o coração de cristal, né, que estava no escritório. E aí, justamente, faz a associação com o fruto proibido, paraíso, né, que Deus falou para Adão não tocar o fruto proibido, eles acabaram quebrando. E aí, nisso, o poeta se revolta e fecha o escritório, sela o escritório e quebra até a maçaneta do escritório, como se o paraíso tivesse fechado, né? E aí ele acaba concordando com ela que eles vão mandar os dois embora da casa, que ela já está muito incomodada, a mãe já está muito incomodada com a presença deles. Nesse momento, existe uma pequena passagem que mostra o homem e a mulher, Adão e Eva, fazendo sexo. E aí, logo em seguida, então, o Javier Bardem, o poeta, fecha o escritório e aí chegam os filhos dos dois, do Ed Harris e da Michelle Pfeiffer, que é Caim e Abel, né? E eles já chegam logo em grande turbulência, grande confusão, né? E eles estão brigando por causa do testamento do pai, do Ed Harris, do homem que tá morrendo. E aí nisso, dentro da briga, o Caim acaba matando o Abel, né? E foge, como na história bíblica, o irmão mata o outro, no caso. Ele mata ele com a maçaneta. Essa é uma parada que é muito. Ele pega ela. Ele quebra a maçaneta da porta, né? A maçaneta cai no chão assim. E ela. A mãe pega a maçaneta e põe em cima do tipo um copeiro, sei lá o que é. E o personagem irritadíssimo lá do. Eles estão creditados Caim e Abel no final do filme? Não, não, Não está acreditado como não, não. Não, Caim Abel. nada é muito claro assim, não. O mais claro Não, que é está nos porque. créditos, o mais claro nos créditos é o Javier Bardem com o rim em H maiúsculo. Mas ele cata, ele pega a maçaneta, né? Que aí a maçaneta vira uma espécie de símbolo de proibição. É engraçado que o Aronofsky, ele tem esse cuidado com os objetos, né? É uma característica meio que drummondiana, assim, do cinema do Aronofsky, né? Essa coisa de ter o objeto e aquele close, aquela preocupação em mostrar a coisa e tal. Isso é muito interessante. E o cara recupera aquela maçaneta que seria simbólica, assim, dessa proibição da entrada no Éden, e usa ela para matar o irmão. É muito foda. Depois ele fica puto e vai liderar lá o Império lá no Guerra nas Estrelas. Quem que vai liderar o Império no Guerra das Estrelas? É o mesmo ator, Ah, tá, porque do o Star nome Wars, dele não, entendi. bizarro é Sei, sei. Dumhall, alguma Esse coisa ator é assim. bom, esse ator é bom. Bom, mas Ele aí. é muito, tá bom. É. Ele é muito bom ator, cara. Ele é Sim, foda. Sim. E o foda é que eu gostei do personagem dele, cara. Eu queria ver ele matando mais gente com a maçaneta, sabe? Se fosse o filme tem um... Eu não vi, não acompanhei o marketing, assim. Eu vi os posters, são muito bonitos, assim. Tem um outro poster meio Art Nouveau, assim, também muito foda, com o coração na mão, sei lá o quê. É, mas eu não sei, o filme parece que foi feito um marketing, assim, meio que um horror psicológico, assim. E o filme parece mais uma fábula distorcida, assim, distópica, bizarra, do que um filme de terror mesmo, assim, não sei. Mas, enfim, tô devagando, porque eu gostei da cena do assassinato. Sim, e aí dessa cena acaba que escorre o sangue do irmão morto, né? Acaba caindo no chão, no piso, e ele vai chegando até o porão, né? Essa leitura que eu faço das entranhas mesmo, da criação, da profundeza da terra, né? Logo em seguida, eles saem, né? Até o poeta, o pai, o homem e a mulher saem para levar o filho, o irmão morto, né? O Abel, para tentar socorrer ele, saem da casa. E ela não quer ficar sozinha, a mãe não quer ficar sozinha na casa. E acaba que ela acaba ficando sozinha. E aí o Caim acaba voltando, né? E nisso, antes, ela vê a foto que o homem carregava do poeta, né? Rasgada no chão, como se estivesse negando a existência de Deus, né? Uma coisa assim. E acaba confrontando a mãe, mas logo vai embora na sequência. Depois do incidente, eles voltam, o poeta, o homem e a mulher, para a insatisfação da mãe, né? E agora vem mais parentes, né? Que são os descendentes de Adão e Eva. E ela fica lá sendo sujeita ao terror do irmão que matou, né? Que ele aparece lá, ela tá sozinha com ele, só que ele não faz nada com ela. Mas ela fica à mercê desse perigo, e se o cara quiser matar ela também, né? Essa parte é muito bacana, assim, porque tem uma espécie de conexão. Ele chega lá, ela tá no chão, assim... Aí a câmera, não sei o que, contra-plonger para ele, né, assim, de baixo para cima na visão dele e tal, né, e ele fala assim, ah, não, mas você me entende, né, é interessante, assim, que a narrativa bíblica, o Caim era, como é que fala, era cuidava das plantas, né, assim, então, assim, a gente até agora falou muito, assim, da natureza, mas uma questão... menos animal, assim, parece, né, não sei, agora eu tô em dúvida, não sei se eu tô viajando na história da Bíblia, do Gênesis, mas acho que era isso mesmo. Não era isso, o Caim cuidava das plantas e o Abel cuidava dos bichos, um negócio assim? Eu não sei. E os dois tinham que levar sacrifício para Deus, e o Abel tinha... matava um bicho, levava lá e punha fogo, e o Caim pegava as plantas, cortava elas e punha fogo. Mas aí, que eu lembro, a narrativa era isso, Deus curtia mais o sacrifício do... Às vezes eu tô confundindo com alguma coisa, tô confundindo com aquele negócio do vampiro RPG. Vampiro amado. Vou procurar aqui. Eu não sei. Deixa eu perguntar, é nessa parte que acontece o velório ou é depois? Não, então, aí que tá. Aí eles voltam com os parentes, né? Voltam o homem, a mulher e agora os parentes, são os descendentes de Adão e Eva. É, e quando volta tem o velório, né? O velório, mas só que o corpo dele não tá sendo velado na casa, é como se ele já tivesse sido talvez enterrado, eu não sei. É, e aí e depois o velório virou uma festa. É, então, aí chegam mais pessoas na casa, né? E aí vai danificando ela cada vez mais. E até mesmo assim, a natureza ainda tenta insistente organizar a coesão da terra, da casa. E ela toma o líquido amarelo de novo para se recuperar meio que essa vivacidade dela. E os visitantes começam a intervir na casa mesmo, pintando a casa. Os homens meio que abusam dela, assim, não chega a abusar sexualmente, mas em palavras, né? Como se estivesse querendo alguma coisa com ela. E nisso, ela está preocupada com a pia, que a pia está chumbada só e tal. Não tá chumbada, e aí ela fala, não senta aí não, aí eles continuam sentando, aí nisso ela se revolta, né, a pia quebra, né, quer dizer, antes a pia quebra, e começa a jorrar água, e aí surge o grito de fúria, né, dela mandando todos os homens saírem da terra, justamente a pia quebrada, a água jorrando é o dilúvio, né, que logo na sequência... Interessante. É o Apocalipse. Aí, Então, aí é o dilúvio. Isso aí é bem e claro. E aí Deus, é aí que Deus olha para ela, né? Aí que Javier Bardem olha para ela finalmente, dá uma atenção a ela e até depois disso que eles fazem amor. É, e sobram só os dois na casa, desaparecem todos os homens, aí volta, tá só o poeta e a mãe, que volta a ajeitar a casa. Inclusive tem uma fala dela, que ela fala assim, eu vou organizar a casa depois do apocalipse. Deixa bem explícito. Ela fala isso, cara? Fala sim. Olha. Isso aí me marcou também. Eu gosto quando você fala de organizar a coesão, que é um pouco dessa recomposição da natureza, que nós podemos destruir e ela sempre se regenera, digamos assim. Na verdade, a gente está destruindo, somos nós mesmos, porque, enfim, não somos importantes para a coesão do universo. E essa parte da pia chumbada e a casa ela acaba se inundando com a água, realmente remete a esse apocalipse. Então, a minha leitura do filme, de uma forma geral, é que é um filme sobre o fim do mundo, ou o fim dos mundos, ou essa regeneração dos mundos. Interprete como for. Muita simplicidade, né? Mas é importante notar para essa parte que justamente tem um dilúvio, aí sobra só a natureza e Deus, né? Na terra, na casa. E aí agora, assim, igual o Marcelo falou aí, que ela já fala com ele, que quer ter um filho com ele, aí eles fazem sexo, etc. Já na semana seguinte ela fala. Não, ela não fala que quer ter um filho com ele, ela fala que como que ele quer ter um filho se ele não transa com ela. Então, justamente. Ela não cobra assim diretamente. A parte dos sete gatinhos. Eu não tenho marido! Você não faz nada! Você não trabalha? Você não escreve? Você não tira esses filhos da puta que fica aqui comendo a minha comida, quebrando as minhas xícaras, acendendo um cigarro no meu fogão? Eu joguei o isqueiro dele fora. O cara acende o cigarro. É bacana porque, de verdade, cara, essa é uma das coisas assim das coisas divertidas do filme, assim, é uma das mais, assim, o escalonamento, assim, do desconforto, sabe? Você vai ficando, a primeira vez que o cara chega, é muito cínico, né? Ela fala assim, a gente não fuma, ela fala pra ele, assim, faz bem pra vocês, não sei o quê, sabe? O Ed Harris, cara, e a Michelle Pfeiffer, cara, os dois arregaçam, assim, sabe? Essa maneira como os dois desrespeitam ela o tempo inteiro, sabe, e isso é muito bacana porque a narrativa quando chega nessa primeira é o primeiro momento assim que ela tem um snap, assim, ela quebra, ela parte mesmo, assim, ela perde o controle, manda todo mundo embora, se quebra a parada da pia, ela fala umas três vezes, cara, pô, não senta nesse negócio da pia, não sei o que, não sei o que, sabe, isso é muito, você vai comprando um pouco, assim, por mais que a personagem não te provoque, assim, você não sei vocês, assim, eu não consigo, não tenho tanta identificação, tanto investimento em nenhum personagem no filme, eu acho eles todos meio planos mesmo, assim, mas essa questão, assim, da rasura, quase, assim, do apagamento da personagem dela, da mãe, isso é um negócio que provoca identificação, assim. O quanto existe um apagamento, assim, da personagem dela, sabe, da voz dela, assim, o sufoco. Então é muito bom quando ela grita, sai daqui, sei lá, sabe. Isso é uma coisa que ainda mais um apagamento eu concordo progressivo, né? Sim, é a fúria da natureza, né? A fúria da natureza. E vai te... E você vai investindo na personagem dela, não pela característica, o personagem muito assim, não um personagem, pessoalmente falando assim, que você investe nele, assim, que você compra o lado do personagem, mas você vai se aliando a ela, assim, por causa da inconveniência, assim, que é dos outros, assim, sabe? Desconforto, né? Vontade, porra, de ter uma... Por que ela não tem... Não fala também que o filme é nos Estados Unidos. Não tem uma arma ali e atira na galera, sabe? Taca aquela panela, a panela desgraçada. Ela vai tornando tão grande que ela vai incomodando. Vai ficando assim. O cara começa a fumar dentro de casa, depois fuma fora de casa. Ela joga o isqueiro fora e ela arruma um outro jeito de fumar, né? A outra chega e mete a mão na panela e taca o café da manhã dela no chão. sabe? Até ela chegar e ter que repetir 3 vezes, cara, sei lá quantas. Fala assim, desce dessa porra, dessa pia, sabe? E a galera não arreda de lá. É muito... Essa parte é muito bom, porque você... até aí, você já tá incomodado com a situação, porque a atuação da Michelle Pfeiffer, assim... As cenas que as duas têm, assim, são ótimas, assim, que é muito desprezo, uma cara de bunda da Michelle Pfeiffer o tempo inteiro, sabe? Desprezo qualquer coisa que a Jennifer Lawrence fala, assim, é ridículo, assim, do ponto de vista dela. Isso é muito bom. Você fica... E depois, graças a Deus, o Aronofsky compensa o espectador com um momento de pausa, assim, de tranquilidade, sabe? Eles vão pra cama, aí você tem... Você até percebe, é o momento que você percebe que o filme não tem trilha sonora, assim. A gravidez é o céu, né, cara? Nesse caso, nessa narrativa bíblica, né? É ali também marca, e aí nesse ponto que tem a divisão do Velho versus Novo Testamento, né? Que justamente aí depois que ela fala, eles acordam, fala, eu tô grávida. E ele se alegra, né? E aí a partir disso ele volta a criar, volta a escrever os poemas dele. Ele volta a criar. E ela fala, na sequência, e a mãe, ela fala, eu vou organizar a casa depois do apocalipse. Aí tem um corte temporal, né? Um corte temporal, uma elipse temporal que aí já corta lá, sei lá, já tá no nono mês de gravidez. O quarto do filho tá pronto, e aí tem um detalhe interessante. O quarto do filho é o mesmo lugar que matou o Abel, né? O mesmo lugar que tava o sangue do Abel. Sim, que tá lá, né, quase com a chaga mesmo, assim, indelével, né, que ela tenta, o Marcel falou isso no começo, né, que ela tenta apagar e não consegue. E é interessante também essa questão do, você falou aí do Bachelard, essa parada da casa, o espaço e o tempo, cara, eles são muito, assim, suspensos, porque se não fosse a barriga dela, assim, denotar, você não sacava, assim, não dá pra saber quanto tempo passou. É uma imutabilidade. O personagem do poeta, por exemplo, ele tá sempre uma coisa meio pangó que tá ali, não tá, tanto faz, sabe? Não sei quando ele tá escrevendo ou quando ele tem intervenções, assim, quase que Deus ex machina, assim. Ele chega e resolve a parada e tal. É um ponto de vista muito masculino, assim, de verdade, sabe? E eu acho, sem querer psicanalizar a parada, assim, é uma projeção do Aronofsky mesmo, assim. Mas, então você não tem... A gente não vê a casa inteira, sabe? A gente... É o lugar onde o assassinato aconteceu e tudo mais, mas essa sensação de transição temporal não tem, tipo, uma montagem, sabe? Se fosse um filme, sei lá, um filme, uma comédia romântica, você tinha uma montagem, teria aquela sequência assim, sabe, de cena dela, ela lixando o berço, ela pintando a parede, a barriga vai crescendo, ela tira o avental, põe o avental, os dois riem, toca uma música pop, sei lá o quê. Então, é muito interessante, assim, porque no final das contas dá a sensação de que o filme se passa em, sei lá, 2 dias, sabe, 3 dias. Sim, sim. É como se fosse plano de sequência, né? Mas aí aqui tem essa ruptura temporal. E é importante ter uma leitura da casa também, que eu até esqueci de comentar, que existe uma leitura física da casa e hierárquica, que pode ser também outra, né? Que é o seguinte, o escritório fica no andar superior. Tem um andar superior ao do escritório. Que é uma das cenas que é bacana, que quando os filhos chegam, ela fica desesperada. Aí ela olha pra cima, ele tá descendo pro escritório, de um outro lugar, ele tá descendo pro escritório com as paradas pra barrar, pra tampar a porta. Sim. Mas então, mas aí essa leitura da casa, né? O nível térreo, onde tem a cozinha, etc., que seria. Então, o escritório seria o paraíso, o céu. O nível térreo, onde. Que geralmente estão o homem, a mulher e os humanos, além da natureza e de Deus, seria a terra, né? Esse, vou dizer, o plano onde os homens estão, e o porão seria o inferno, que até aí tem outra leitura para essa fornalha também, que está acesa ali, que seria as chamas do inferno, né? Pode existir essa leitura também de inferno, purgatório e paraíso, talvez, uma coisa assim, mas está aberto aí, né? Aí também contraria um pouco a leitura do Bachelard, porque o Bachelard é interessante, ele é o símbolo do porão, né? A leitura do porão. Bom, mas... A questão espacial em geral, assim, eu acho, sabe? A casa como o planeta, sabe? A gente vê a casa de frente, né? No momento que ela sai da porta, né? De frente, assim, é uma... Não, nem parece ter mais de um andar, assim. Né? Não lembro também, assim. Mas, e a gente vê de cima também, tem uma cena de não sei se é de explosão ou se é da reconstituição da vegetação, assim. Sempre você vê que tem uma... Tem um anel, uma coisa meio circular, né? É. Um anel circulante. Né? Tem uma floresta, etc., né? Como se fosse o limite ali, né? Sei lá. Só uma informação de fotógrafo sobre essas cenas. Essas cenas na fotografia me chamaram muita atenção. É bonito, é lindíssimo o lugar, né? E isso tudo é matte painting, que então o pessoal acha que é paisagem real, não é. É tudo muito Photoshop, infelizmente, acabar com essa ilusão. Mas é digital mesmo, né? É digital. Então, tem ali estruturas reais, mas o entorno é feito digitalmente, com montagem, sabe? É igual essas paisagens de Senhor dos Anéis e tudo mais, chama matte painting a técnica. Uhum. E é tudo através de fotomontagem, pelo Photoshop mesmo. E aí também desenha, né? Eu achava que esse era usado, que esse termo era usado só para aquela técnica, que é a mesma dos anos 80, né? Que você fazia aquele cenário pintado, tipo Blade Runner. É exatamente a mesma coisa. Star Wars, por exemplo, então, os exércitos, era tudo pintado. É exatamente a mesma coisa, só que feito no Photoshop. É digital. É. Não é para digital. Bom, aí o voltando pro filme aqui, ele, enquanto ela tá no nono mês de gravidez, finalmente ele termina esse poema que ele ficou escrevendo, que ele ficou criando nesse tempo todo, né? E entrega para ela ler. E aí não tem as palavras que estão naquele poema, nunca aparecem, mas por meio de planos subjetivos, né, por meio de imagens, parece que esse poema conta a história sobre a vida que foi restabelecida com a chegada da mãe na casa. Isso que eu entendi. Também está bastante aberto a interpretações. O que eu entendi é que o poema, para cada pessoa que lê, tem um significado que a pessoa busca. Como a poesia que Deus faz, cada um encontra poesia na vida ou não. Depois que vocês falaram que ele é Deus, eu comecei a ver dessa forma. E depois de lê-lo, ela inclusive disse que ela enxergou, igual amarrando aí que você falou, Marcelo. Ela diz isso, ela fala, eu vou te perder. E ele fala meio assim, um tom meio de... Você não sabe bem se ele tá falando a verdade, ele fala nunca. Ela fala convicção, né? E aí logo na cena seguinte, já toca o telefone da casa, é a editora dele, que recebeu o poema e leu inclusive antes da mãe, né? E ela fica meio triste por isso, ela fala, já sabem, já leram, né? Já leram antes de mim. E a editora é o falso profeta, né? Que é quem espalha a palavra de Deus, né? Não é nem na cena seguinte, não, cara, é a mesma cena. Na mesma então, cena. Então, essa questão, a questão do tempo, é aí que eu fico falando, assim, que essa superposição de analogia, isso começa, chega uma hora, assim, começa a falhar, do meu ponto de vista, assim, na textura da história de verdade, sabe? Porque você vê a personagem, é quase quebrar a quarta parede, ela fala assim, como assim, já leu? Sabe, você não tem... Tem um celular que eles mostram lá o filho, né? Olha os nossos filhos aqui, o Caim, Abel, seja lá o que for, mostra acho que no celular. Mas eles não têm, ele escreve à mão, né? Não tem telefone na cozinha e tal, que é por onde ele recebe a notícia de que a editora já leu. A editora, inclusive, é a Kristen Wiig, né? Ela tem um outro filme, ela tem um filme dela de maluco, que é esse é maluco, assim, realmente muito doido, chama Welcome to Me. Mas, esqueci de... Ah, é, porque é mais um elemento, assim, que te faz questionar a linearidade, assim, sabe, do tempo, sabe? Porque você tem a personagem falando assim, como já leram, sabe? Você acabou de parir um negócio aqui, você acabou de pôr na minha mão, os caras já tá todo mundo sabendo, sabe? Então é interessante, assim, mas é conflituoso do ponto de vista estrutural, assim, do filme, eu acho. Mas eu acho que o filme faz até propositalmente essa, sabe, tanto isso do tempo, tanto ter o celular como escrever à mão, então acho que ele coloca esses dois âmbitos até propositalmente para assim, a história entrar de uma forma temporal, entendeu? É outra temporalidade que ele trabalha, né? E trazer a dúvida também, né, mas peraí, tem uma coisa estranha. É, né? ela age como mulher de antigamente, mas é um mundo que quando você vê o celular, você fala, esse não é o mundo de antigamente, tá moderno. Então... Também acho, eu acho que essa inclusive, essa é uma cisão importante, sabe? Porque até então, até mais ou menos essa questão do telefonema e da editora, você pode fazer uma leitura do filme, uma leitura literal, sabe? Eles são um casal, recebendo visitas, sabe? Você pode interpretar aquilo tudo como literal, como sendo uma coisa literal e não como analogia, sabe? A partir daí que entra uma coisa, uma questão meio... porque as coisas... Até então, por exemplo, o tremor que do porão, sabe? Você pode... E as distorções da percepção da personagem principal, da mãe, você pode realmente entender isso como um problema, sei lá, de cabeça que ela vai ter, sei lá, sabe, uma doença, alguma coisa assim, é uma alucinação, mas a partir daí do telefonema, sabe, já deixa de ser uma questão, simplesmente você pode, você enquanto espectador, você está assistindo a primeira vez, você fala assim, não, mas peraí, agora já não é possível mais ser uma alucinação dela, não sei, que ela entrou em coma, ficou ali parada, né, enquanto mandar o poema, ou seja lá o que for, o texto. Né. Então é interessante, porque é realmente um ponto de virada assim, no filme. Sim, e inclusive o outro humano volta a intervir na vida ali da casa cotidiana, da natureza e de Deus, né, da mãe e do poeta. E, então, aí o que acontece? Aí já na sequência ela resolve preparar um jantar, né? Para comemorar o sucesso do poema dele. Um jantar para os dois. Para os dois. Jantar a dois. É, a dois. Isso justamente. É. E aí, do nada, começa a aparecer muito mais gente na casa. Isso vai sendo progressivamente aumentando mais, né? Que essas pessoas dizem que leram esse poema, né? E que ficaram imensamente admirados, tocados pelo poema que ele escreveu, que o poeta escreveu. E do nada tem uma multidão fora da casa e a mãe quer ficar com o poeta e ele, que é muito vaidoso, prefere dar atenção para essa multidão, porque supostamente eles admiram o seu trabalho e ele, vaidoso... E ela tá disso. Prestes a ter o filho, né? E ela já tá no nono mês, né? Já tá no nono mês praticamente ali. E começa a ficar uma sequências de muito caóticas, né? E, inclusive, tem uma passagem que eu acho interessante, que a mãe fala para um dessas pessoas que começa a chegar, invadir a casa, elas começam a invadir também ao longo desse tempo, ela fala, mas o que você está fazendo na minha casa? Aí ele responde, o poeta fala que a casa é de todos, né? Isso é bizarro, porque antes ele fala com o Ed Harris, né? Fala assim, ah, porque essa minha casa, eu perdi tudo no incêndio, e ela chegou e reconstruiu. Isso, a casa nunca foi dela. Sabe? Depois alguém antes do dilúvio, sei lá, fala assim, onde você vai? Onde você está indo? Algum momento alguém interpela ela, onde você está indo, você está fazendo aqui? Ela fala assim, não, isso aqui é a minha casa, sabe? No fundo, a casa nunca foi dela, sabe? Então, essa questão do ego, que é de Deus, né? É de Deus, né? Sim, do poeta, seja lá o que for, é um negócio interessante, sabe? Porém, existe uma questão que Ele tem um prazer grande, assim, em agradar os outros. Isso é uma questão que porque ele chega e ele compartilha. Ele fala, o poeta falou pra gente dividir, ele não manda ninguém embora. Ele fala isso com ela, eu não quero que eles vão embora, né? Uhum. Quer que eles fiquem lá e tal. Então gera essa questão do o diálogo dela com a Michelle Pfeiffer no começo. Michelle Pfeiffer fala, mas você realmente faz tudo por ele, você realmente ama ele, né? Então tem essa condução de um embate de verdade, assim, porque ela, no fundo, quem não quer dividir é ela. Ela quer aquele espaço para eles, ela não quer mais ninguém ali, e isso gera um conflito, porque a trajetória dele é o contrário, ele quer aquelas pessoas ali, sabe? Quando chega lá na frente e tem o clímax do filme, né, ele fala assim que não só é suficiente que todas as pessoas estejam aqui, mas é necessário que a gente seja compreensível com elas também. Sim. Né? Apesar de elas fazerem o que elas fazem e tal, né, que é deixar destruir tudo e e mala. E esses humanos começam a entrar, invadir a casa, né, incessantemente, e eles alegam que querem levar uma coisa do poeta, que pertence ao poeta, idolatrando progressivamente, né? E isso vem junto com a editora, que chama, inclusive, a mãe de inspiração, né? A inspiração, que é o profeta, né? A editora é quem... Então, a editora é quem distribui, vamos dizer, que edita e vai distribuir o que o escritor escreveu, como o poeta escreveu, no caso ali. Então, ela é o profeta que está espalhando a palavra dele e foi recebido pela humanidade, que começou a idolatrar Deus, né? Que aí chegou... ele virou, de fato, agora... um símbolo de idolatria, né? Como se fosse da própria religião, talvez. Pode falar. Essa é uma das sequências que eu mais gosto no filme, cara. Não é um filme que eu fico assim, porque é terror psicológico, não sei o que, dá medo, sei lá, não tive medo. Eu acho irritante, assim, as paradas. Você lembra do Cisne, que é um pedaço que ela arranca o pedaço do dedo na pia? Puta Sim. merda, sabe? Que ela é um negócio assim, é um equivalente contemporâneo, assim, sei lá, sabe, do Louis Buñuel lá no Cão Andaluz, parte o olho, sabe? Sim, pô, aflição foda, assim. Mas aquela cena que a galera sai do mato, sabe, de lanterna, sabe, de onde, quantas pessoas tem atrás desse mato aí, de lanterna, quantas... Esse é um negócio de pesadelo mesmo, sabe? Você dá vontade de você fazer igual o cara fez com a porta do escritório, só que do lado de dentro, trancar tudo assim, bater prego, sabe? Ficar lá dentro com o negócio da arma. É foda, cara. Isso é um apocalipse zumbi, né? Parece uma invasão. Eu acho o filme inteiro um pesadelo, mas essa hora realmente você fala, caramba, né? Tem o seguinte também, né? Ela, durante isso, ela tá sentindo agora, de fato, o coração da casa, quando ela toca a parede, tá sendo mais, né, mais e mais necrosada, né? E aí chega a polícia, aí o negócio fica caótico mesmo, que um começa a matar o outro, supostamente. Não, mas a polícia chega depois. Não, então, mas eu já tô adiantando, tô falando que entra essas pessoas e depois chega a polícia, e aí tudo fica caótico, um começa a matar o outro, todos estão se matando, né? E nisso ela entra em trabalho de parto. Aí agora, um começa a se matar o outro, pelo que eu entendi, foi pela idolatria ao poeta, né, talvez. Mas aqui, tem uma coisa interessante, assim, que antes da polícia chegar, parece, eu tive a impressão de que ela, eu não sei se eu tô lembrando, ela junta as coisas e parece que ela tá a fim de picar a mula, que ela quer vazar. E aí alguém identifica ela e fala assim, não, você não pode sair, você tem que ficar aqui. É a editora, né, que até fala, a inspiração. Que prende, ela fala assim, onde você tá indo? Isso, acho que é... Mas é isso mesmo que acontece, ela junta as paradas e fala assim, quer saber? Não, não chega a juntar nada pra sair da casa não, mas fica subindo. Que ela tava indo embora, ela tava carregando um negócio, eles chegam e não deixam ela sair, distrai, aí vão acontecendo umas paradas aí, assim que a polícia chega. Que ela chega, ela começa a ficar puta que a galera tá arrancando as paredes, arrancando o telefone dela. Começa a destruir, né? A casa inteira, né? Essa multidão, todo mundo quer levar um pedacinho que seja de algo que pertenceu ao poeta, né? E tem uma parada legal também, porque aí eu acho que é antes mesmo da cena do nascimento, já tem um sujeito lá que tem um mural de foto, é a mesma foto sempre, né? Acho que aquela foto foi partida. E do poeta, e o cara tá como se estivesse batizando mesmo a galera, sabe? Passa o dedo lá na tinta preta e passa na testa. É, né? Como ele fez, né? Ele tava com a mão suja de tinta, ele pegou e começa a copiar o que o poeta fez com o... Ele fez primeiro isso. Ele fez mesmo. Ah, verdade. Bom, mas aí a confusão fica imensa dentro da casa, né? E a mãe entra no trabalho de parto. Então, aí o poeta surge no meio dessa multidão e leva a mãe, que está muito caótico mesmo a situação, tem gente se matando, se atirando. Ele consegue pegá-la e levá-la até o escritório, né? E fecha a porta do escritório. O escritório estava selado, né? Desde o momento que foi quebrado o cristal. E a editora começa a dar ordem, sei lá, para a polícia, sei lá quem é. Tem execução, assim, sumária mesmo. Sumaré, uma multidão se matando e ela está em trabalho de parto. Isso aqui, essa parte, a casa praticamente já foi totalmente destruída, consumida, assim. Mas como só tá... uma coisa, uma informação importante. Desculpa te interromper. A vinda do Jesus, assim, no sentido metafórico, ele era, digamos, contra os templos, que é essa guerra pela posse da verdade, da religião, de todo mundo querer beber dessa fonte, falar que é dono da verdade, que é dono do poeta. Então, assim, o próprio ato de crucificação dele foi um pouco, no sentido metafórico, para tentar abafar esses ânimos. Tinha vários profetas na época, né? Obsessão por Deus. É, vários profetas, a religião estava... Era um período da religião muito... Que existiam vários profetas e várias versões também de um Deus, né? Ou de vários deuses. E Jesus, ele seria, assim, uma pessoa da rebelião, do protesto, de quebra desses paradigmas sociedade da época. Tá, mas deixa eu só comentar uma coisa antes. Então, nesse escritório, quando que ficam só a mãe e o poeta no escritório, ela tem um filho. E o filho é Jesus, né? Até ele fala, é um menino, etc. E logo depois fica uma calmaria do lado de fora, a multidão está silenciosa. O poeta abre a porta brevemente e encontra os presentes dos reis magos, né? Que são até objetos bem simbólicos, assim, dá para você ver que aquele objeto não é uma coisa, um objeto cotidiano, tão simples assim, né? E o poeta fala que todos estão silenciosos. E ela tenta prevenir ele, não, por favor, não abre a porta... Por favor, não faz isso, por favor, não faz aquilo, e ele não ouve ela em momento nenhum. Ele é vaidoso, ele é extremamente vaidoso, acho que a palavra... E aí, ele é de sacanagem, cara, ele espera ela dormir, ela tenta não dormir, ela não deixa ele pegar, isso é interessante, porque é o momento que ele ouve ela, assim, até certo ponto, porque ele quer pegar o menino, ela fala que não, e ele realmente não pega, só que ele espera ela dormir, sacanagem. Então, mas aí, do lado de fora, aquela multidão toda ficou em silêncio depois que ela teve o filho, que o poeta fala que eles querem ver o filho, então eles estão em silêncio por causa disso, que eles querem ver o filho do poeta. E aí ele fala, não, deixa eu ir lá levá-lo lá fora para mostrar para as pessoas, meu filho, etc. É um vaidoso, né, que é mostrar o que veio dele, etc. E ela não deixa, porque tá, ele vai dar uma confusão lá fora e ela não deixa, mas ela está cansada, ela está segurando o filho e ele quer pegar o filho e fica encarando ela. Aí tem uma passagem meio que temporal dentro do escritório, quando tivesse passado, sei lá, um dia, talvez. E aí ela acaba adormecendo e nisso ele pegou o filho, né? E tá lá fora do escritório, já com a porta aberta, mostrando o filho pra multidão. E a multidão pega o filho. E aí, quando que pega o filho, vão passando de mão em mão no meio daquela multidão que tá lá fora, tocando o filho do poeta, né? Outra agonia suprema. É. Uma criança, um recém-nascido, no meio de pessoas, sendo levado pela mão em cima. Aí nisso, eles quebram a cabeça da criança, né? Quebram o pescoço da criança. E ela morre, né? Aí a mãe tá acompanhando isso, assim, totalmente atormentada, uma situação de... Eu tava desesperada, tonta, correndo, né, atrás, tentando pegar a criança da mão de todos. É. E aí, essa que é a parada de saber conduzir a cena boa, sabe? Porque ela corre... Existe um grupo de pessoas que estão entre ela e o poeta com o menino, né? Então ela precisa vencer aquele obstáculo para chegar até o poeta, né? E ao mesmo tempo existe uma orientação contrária. Ela quer ir em direção a ele e ele quer ir em direção oposta. Ele quer ir na direção de entregar o menino para a multidão, né? E aí depois que ela finalmente alcança ele, quando ela vira ele, já não está mais com o menino já está na mão da multidão. E aí tem de novo esse mesmo antagonismo, assim, de orientação. Ela quer ir de encontro ao bebê, né? E a galera quer carregar o bebê para todo lado lá, né? A parte boa dessa, eu acho essa cena, essa parte aí, quando você não está muito interessado no filme, assim, você fica assim, ah, ok, quero ver só como o filme vai acabar, sabe? Qualquer coisa acontecer com qualquer um deles, para mim, não sei, para mim já estava meio... Ok, mas a parte foda que eu achei parece um detalhe assim, de Paul Verhoeven, assim, é o menino mijando, assim, que é foda, assim, que é tipo um crowdsurfing, assim, parece um show de punk, sei lá, sabe, Nirvana, se carregando o menino pra cima, assim, e o menino mijando, assim, é muito foda, cara. É, realmente. Essa parte é muito legal. O detalhe, o cara chegou e falou assim, quer saber, esse crowdsurfing do menino, assim, o detalhe também de quebrar o pescoço, muito foda, sabe? Esse tipo de coisa, cara, o Voronovski tem a manha. sabe? É o que ele usa para criar a mesma coisa. É o que eu falei, assim, que essa questão drummondiana, assim, de achar um detalhe assim, que vai te afetar. Aí eles quebram o pescoço da criança, né? A criança morre, e aí ela tá atônita atrás do filho, etc. Ela chega num determinado ponto, eles estão comendo os pedaços da criança morta. É a hóstia, né? É a hóstia da igreja, né? Que as pessoas comem a hóstia que é o corpo de Cristo, né? E estão cultuando aquele verdadeiro ritual lá de fotografias do poeta, etc. Então ali. E tem essa parada, de novo, essa parada que você está falando aí de comer, o detalhe é. Porque aí você finalmente espera que ela vai ter explosão, assim, de verdade, assim, que ela já. Porque é um personagem que vive sendo reprimida, sabe? Então, você cria uma expectativa de uma mola, sabe? Que vão pondo pressão nela o filme inteiro, assim, você espera, você fica com a expectativa dessa mola arrebentar, né? Eu acho, é interessante, assim, porque ela, a reação que ela tem, assim, ao ver, é catar os pedaços do filho de volta, sabe, de tirar da boca das pessoas, isso é muito bom, sabe, e a galera, a reação do pessoal, assim, não tem mais o que fazer, claro, também, porque o menino já foi devorado, a reação do pessoal é espancar ela, sabe. Então, é porque ela se descontrola. Assim, eu acho tudo meio contido, sabe? Eu esperava mais agressividade, assim. Quando você chega num ponto, assim, que o clímax é você ter o seu filho devorado, eu não sei, eu esperava um... sei lá, sabe? Eu fiquei mais afetado, por exemplo, comparando com o lutador, sabe? Quando o cara chega e enfia o dedo no moedor lá de... naquela lâmina de cortar presunto, sabe? Sei lá, não sei. E também porque tem a questão do personagem, né? Não sei, pessoalmente eu me importo mais com o personagem do Mickey Rourke lá, escalação excelente, inclusive, do que eu estava me importando com os personagens dessa história, esses figurativos. É porque a preocupação, o Lutador é um trabalho de personagem, é um filme de personagem. Esse não é um filme que ele traz, na verdade, é o roteiro assim, em si, a alegoria que está ali por trás, os meandros do filme. Mas nesse trecho, de fato, ela se descontrola, né? Ela se revolta e tenta golpear a humanidade que está comendo os pedaços do filho dela. E aí, nisso, a multidão consegue contê-la e começa a agredi-la. E aí, no meio disso, surge o poeta, né? Que intervém e não deixa que matem a natureza, a mãe. E aí, só que ele ainda pede para ela perdoar eles. Não, né? Então, ele confessa que deu o filho para a multidão para encontrar o perdão, né? Que é até... a morte de Jesus, que é como que fala? Tem relação com a... com isso, né? Com Jesus morreu perdoe-nos, eles não sabem o que fazem, né? Eles Jesus... não sabem o que fazem. E morreu para pagar os pecados dos outros, isso, né? Isso. Então, assim, é o cordeiro de Deus, né? Que você sacrifica aquele ali para eximir os outros dos pecados. No caso, o pecado do próprio Deus, né? No roteiro... No roteiro, sim. Conversa com o texto bíblico, que Deus deu o filho para ser morto, né? Para sacrifício, cordeiro. Porque ele era extremamente egóico, então, assim, ele que ferrou com tudo mesmo. Vaidoso. E essa é uma característica, assim, que é interessante. Eu não conheço tanta, apesar de ter um interesse muito grande por mitologia, eu não conheço tantas outras mitologias. Mas essa questão do sacrifício do filho já aparece, por exemplo, no conto judaico-cristão, é o conto original, né, do Abraão. Né? Deus pede a Abraão lá, você vai ter que matar seu filho aí, você provar que você gosta de mim, né? Você crê em mim, não sei o quê, você vai ter que matar ele aí, não sei o quê, para você provar isso. É só isso que eu te peço, nunca te pedi nada. E aí acaba desenvolvendo lá o negócio, acaba não matando, etc, etc. Mas nessa essa questão, sabe, do sacrifício do filho no ponto de vista cristão mesmo, tem essa questão do perdão, sabe? Não é simplesmente uma prova, sabe? É uma questão do sacrifício, você vai sacrificar esse menino para perdoar os outros, sabe? Então, esse paralelo assim, do perdão e do sacrifício... Eu não sei se é uma coisa que não parece, não me parece assim ser... Parece ser original do conto cristão mesmo, não sei, sabe? Não, os maias... A gente isso, fala... Né? Mas de imolar o iluminado, o ungido. Ah, não. Eliminar aquele ali, Não. Para perdoar os restantes, como se fosse um sacrifício mesmo, sabe? Não, é mais a gente de oferenda. Então, como oferenda, tem sacrifício, sei lá, de tudo que é lado, sabe? Mas essa questão do perdão é que eu acho interessante, sabe? A questão do pecado, que acaba com o pecado como esse parceiro inseparável do perdão. É uma coisa da nossa cosmogonia mesmo. Sim. Foi por isso que eu questionei. Desculpa. Pode falar. Diz que é algo bem mesmo, pode falar. Foi por isso que isso me chamou a atenção, assim, porque eu gosto muito dessa questão de como é que posso falar, de mitologia ou antropologia comparada que você fez no começo, sabe? Você trazer muito a questão, questão indígena e tudo mais. Mas por isso que eu acho que existe essa questão do sacrifício e quando você alia isso à questão do perdão, sabe, é que faz, é praticamente o mote tradicional, assim, da culpa cristã, sabe, você vai se sentir culpado pela imolação do cordeiro, sabe, eternamente, que ao mesmo tempo morreu pelos seus pecados, sabe, a questão em si... litúrgica é complicada, mas nativamente esse evento, assim, essa fala do perdão, sabe, e isso parece centrar mais o discurso, assim, no discurso bíblico, sabe, em si. Sim. Mas aí a partir desse momento, então, aí a casa finalmente morre, né? O coração da casa é todo necrosado. E antes ela consegue chegar até o porão pegando o isqueiro que pertencia a Adão, né? Que tinha aquele símbolo, o símbolo Eden Horn. E aí ela vai até o porão e aí ela consegue, ela chega até um lugar que tem como se fosse um barril de combustível, né? Ela joga no chão, joga o isqueiro e explode a casa volta a ser queimada e sobram, aí depois dessa explosão todos os humanos parecem ter morrido. E tanto a mãe quanto o poeta sobreviveram. Menos tem o coisa interessante também, que é muito bacana, sabe? O filho lá do Guerra nas Estrelas, cara, ele vaza e você não vê. Ele só volta depois pra falar, e aí pega a carteira, né? Ele pega a carteira, mostra pra ela assim e tchau. Assim, a princípio parecia que o mundo inteiro realmente estava na casa, assim, mas ele não. Ele não, ele não, ele não. Nesse sentido aí, isso é bem lá no início, né? Então, quer dizer, seguir o texto bíblico, isso aí já foi há sei lá quantos anos depois do período de Abel e Caim, né? E aí que eu falei, assim, que fora da alegoria, a parada fica meio que sustentável mesmo, sabe? Mas o objetivo. Mas depois o filho retorna depois na sequência do filme, vai ter o 2. Vai ter o 2? Mãe 2? Não. Já, a sequência é o filho da mãe. Aí tem até um presidente aí que é assim, né, cara? Presidente? Tem o filho da. Tem o presidente que é um filho da mãe. Tem. Como é que fala? Tem aquele filho. O filme da mosca, não é? O Cronenberg? Cronenberg, a mosca. É o segundo filme. O filme em português foi traduzido como O Filho da Mosca, não foi? Não sei, tem? Não sei, não conheço, não. Acho que conheço, não. Mas, enfim. Então, enfim, aí ela explodiu a casa, né? Aí tanto a mãe quanto ele estão vivos, mas aí, no caso, ele, o poeta, tá ileso, não sofreu nada. Ela tá terrivelmente queimada, à beira da morte, né? Ele pega ela no colo, e aí ela pergunta pra ele, quem você é? Aí ele deixa explícito uma passagem da Bíblia mesmo, eu sou o que sou. Quer dizer, isso aí é a frase de Deus, né? Para Moisés, eu acho, que ele fala, eu sou o que sou. E ele... Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ele é Deus, ele fala, eu sou... Essa é a passagem que ele pegou, a mesma citação da Bíblia, e pôs aqui. E aí ele... Pode falar. A citação, o filme que eu vi, eu não sei, às vezes é a legenda, às vezes é uma citação da Bíblia mesmo. Eu sou eu, na versão que eu vi. Não sei, sabe? Às vezes é questão simples, assim, de... Eu não sei. De tradução, sei lá. Eu peguei da legenda, né? Eu assisti legendado. Você deve ter assistido sem legenda, então. Pode ser que no original não seja citação direta. Mas o que significa é a mesma coisa. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quer dizer, ele é Deus. E ele fala para ela, e você é a casa, né? Você é a terra. Você é a casa. É. Só que, igual você falou lá antes, ele é vaidoso demais e ele não se conteve só com a natureza na casa. Não se conteve só com a natureza na terra. Ele precisou trazer os homens para ocuparem a terra também. E isso que causou toda essa bagunça. E aqui, de fato, eu acho que a metáfora fica clara. E aí, depois, logo na sequência, ele fala que ele cria por criar, ele é o criador. E que ele vai tentar novamente. Isso não foi nem a primeira, e nem provavelmente nem vai ser a última vez que tudo explode, tudo acaba de novo. O ciclo da vida e da morte, né? O ciclo do nascimento e destruição do mundo, né? E aí ele fala que tá levando a mãe até o princípio. Pode falar. É interessante, quando essa cena é bonita, quando ele carrega ela assim, para onde você está me levando? Pro princípio. Isso é muito bonito. Mas tem uma questão interessante também, que a casa é renovada junto com ela, né? A partir do momento que a mãe renasce, É, eles tomam mas. cuidado de recuperar uma outra atriz, a outra É, fisionomia, não, mas outro corpo, aí tem um né? detalhe aqui, né? Que aí ele põe ela no chão, ele levou, falou que tá levando ela até o princípio, e precisa que. Ela fala, eu quero ir embora, mas ele fala, mas eu preciso de uma coisa antes. É, e ela Ah, sim. concede em dar para ele, né? Que é o amor da mãe, ele fala. E aí ele pega, retira, enfia a mão no peito dela e retira o coração dela. Aí nisso ela já morre, já vira cinza, acabou. A mãe, a Jennifer Lawrence. E desse coração, ele enfia a mão no coração e tira aquele cristal, aquele coração de cristal. Que é o fruto proibido, que é a árvore do conhecimento, enfim. E é uma cena de penetração também, né? Você acha que você fala uma penetração talvez sexual até? Não. Eu acho assim que, de um ponto de vista, não sou mulher, não posso falar pelas mulheres, mas assim, acho que de um ponto de vista feminino, eu acho que alguma coisa deve bater um sino lá dentro, assim, sem querer usar a expressão infame. Mas eu acho uma associação, pô, ele enfiar a mão dentro dela, sabe? É um corte assim mesmo, sabe? Assim, expressão de dor na cara dela, sabe? Então eu acho que tem Pego um paralelo ali grande, assim, sabe? e É pega o coração, o amor, né? o amor Ele da mãe, ele fala isso. arranca, É. ele arranca, não pega. Ele Ele arranca. É um arranca. negócio menos romântico, assim, mais violento, né? E ela aceita Ela entregar, fala né? assim. Ela aceita entregar, né? Entregar o amor dela. Então, mas aí nisso ele pega esse cristal, põe igual no começo, no início do filme, ele põe naquele pedestal de novo, e aí volta como no princípio, um novo ciclo surge, uma nova mãe tá na cama procurando ele, e aí já é outra atriz interpretando, o filme termina. O que você queria falar? Pode falar. Esse é o que é o lance, sabe? Que é outra parada. É uma nova mãe, sabe? Ou é a mesma com outro corpo, entendeu? Porque tem essa questão, como não é uma narrativa que você pode analisar muito pelo plano literal dela, sabe? Assim, é um outro corpo, como é a mesma casa, sabe? É a mesma casa, você não mostra. Sugere, a cena é reconstruída assim para ser exatamente igual à cena do início, com a diferença da fisionomia, sabe assim, mas o movimento, o gesto, a expressão, a palavra baby, não sei como é que tá traduzido e tal, é a mesma coisa, sabe? Então assim, ela só talvez não tenha no caso de quando ela é interpretada pela Jennifer Lawrence, ela não tem a memória, talvez não, não sei. De que isso acontece? Acho que não, né? Porque senão ela não teria colocado fogo, sei lá, seria tudo meio previsível e tal. Apesar de que você pode entender isso como intuição, né? A intuição dela, o fato dela não querer as pessoas em casa pode ser por causa da intuição de que vai dar merda, né? É, então, aí eu acho que esse final tá aberto, que deixa essa questão mesmo. Mas eu acho que a Eu acho que resposta. a mudança do corpo e a mudança da casa é representativo de que o coração da natureza era sempre o mesmo. A casa, ela muda sempre, entendeu? Após cada apocalipse, como o Gabriel colocou num momento aí, que ela se cansa de organizar essa coesão, ela não dá conta mais de se regenerar e regenerar a casa. E após isso é que vem o fim desse mundo. Então, ele dialoga com esse fim do mundo, fim dos mundos, esse ciclo ininterrupto, e o final ele deixa bem aberto. Eu gostaria até de ouvir o que o Marcelo também interpretou a respeito do final. Eu imagino, assim, na minha leitura, que a natureza ela ressurge porque ela não depende dos humanos. A mãe ela volta sempre, mesmo que através de outros corpos. E aquele final também eu vejo como uma abertura para um futuro pós-humano, que é o fim do mundo dos brancos, da teogonia cristã, porque o fim está ali. Dos brancos só ou dos humanos? Quando eu falo dos brancos, eu estou querendo dizer esse modo, essa cosmogonia ocidental, que é cristã, judaica e islâmica, que é o mito do Deus dos brancos, cristã, islâmico e judaico, né? Que é essa cultura que recalca a mulher, recalca a natureza e tem o domínio da natureza. É, que não existe o humano não é imprescindível, a natureza ela ressurge da pira. Não depende dos humanos, mas a mãe ela volta, mesmo que através de outros corpos e outra natureza. Então, o apocalipse é o fim do mundo na forma como a gente vê, porque o homem agrediu tanto a terra com essa fome pelo dinheiro, essa fome pela terra, e a mãe ela cansa de organizar a coesão, ela não dá mais conta e vira o que vira. Esse é um argumento muito perigoso, porque entender esse final como um apocalipse é assumir um ponto de vista antropocêntrico. Porque o apocalipse é o final do que para quem? Dos homens. Então, porque do ponto de vista das outras espécies também. Então, porque o homem não é separado da natureza, né? Então, assim, se você for parar para pensar, ela simplesmente está numa. É o mesmo. É uma criação nova, talvez porque o coração, o cristal, sei lá, foi retirado lá da Jennifer Lawrence e colocado no pedestalzinho lá, né? E aí, a partir disso, vem da cama, né? Junto com a criação da casa. Então, praticamente ela é uma extensão da recriação da casa, né? Então, mas os humanos não estão mais, entende? Não, seria um pós-humano, talvez. Tá, mas eles são uma extensão da a gente, por isso que eu tô falando, que a superposição de alegoria começa a ficar complicado, né, porque a narrativa do Gênesis, Deus criou, né, os humanos, mas assim, a gente é parte da natureza. Né? Sim, nós que nos separamos e nos colocamos como cultura. Mas quando eu falo fim do mundo, na verdade é o fim de nós mesmos, não o fim da natureza ou o fim de Deus, entende? Assim, por isso que o mundo pós-humano, talvez. Quando você fala também eu só queria complementar isso. Quando você fala lá da cena que ele enfia a mão dentro do corpo dela, eu gosto muito da... Uma representação que acontece com a aranha vespa. Ela mata o parceiro para alimentar os filhotes que estão vindo. E embora esse filhote ele seja uma cria da aranha vespa mãe, da aranha vespa pai, eu acho que é esse ciclo do nascimento, sexo e morte. Uhum. Que talvez isso esteja representando. Então, realmente, é uma mistura de um sexo com o nascimento e com morte para gerar esse futuro não humano que, quando eu falo em apocalipse, eu estou querendo dizer exatamente isso, é o contrário, não é antropocentrizar, mas é desantropocizar, porque quando o homem ele agride a terra, ele agride a natureza, ele está agredindo ele mesmo e as outras espécies. Sim, é. Esse eu acho que inclusive encaixa com o tema do filme. Eu acho que aqui está a essência do filme mesmo, quem já fez esse apanhado geral. Eu acho que ele usa referências bíblicas, né, para tratar o tema do filme, que fala através das alegorias da violação e do tormento da mãe natureza diante da interferência da humanidade. E eu acho que é até por isso que existe o título, a exclamação no título do filme. Mãe, né, com exclamação. para como se fosse um alerta, né, dessa interferência da humanidade violando e tormentando a mãe terra, a mãe natureza. E com esse final, eu acho que ele denota a ciclicidade que permeia essa relação da natureza com a criação, revelando também a relação do envolvimento do criador, né, do poeta com a criatura, dos humanos ou a própria natureza. E nesse sentido, eu acho que é desenvolvida a premissa do filme, né? Que acho que ele fica até claro que diante dos intensos danos provocados pela humanidade, a Terra será novamente ocupada, mas porém por outros atores, talvez por outra história até. E a natureza é renovada a partir disso, pelo amor que ela deu pro poeta, né? E a semente da natureza que ela tirou do coração dela, o coração de cristal, né, o sopro da vida, ela inspira e dá origem à concepção. E isso nunca vai morrer, porque essa semente ela se transforma. Morre apenas os homens. Eu acho que está aí, na minha visão, E a essência. O pós-humano, né? É. Pós-humano. É um negócio meio Matrix, né? É. Porque no Matrix tem uma metáfora parecida, assim. Não vou dizer metáfora, talvez no Matrix sim, metáfora nesse mais análogo mesmo. Porque o personagem principal tem que voltar lá e resetar tudo, né? Reiniciar, que é mais ou menos o que acontece no filme, né? E o que acontece é que existe uma necessidade. A história do Matrix existe uma necessidade que essa pessoa se recuse a reiniciar da maneira como foi reiniciado anteriormente, né? Então isso é interessante, assim, que no o mas a personagem da mãe, ela nem tem essa opção. Ela tem, já é meio que fatídico, assim, de que o que vai acontecer mesmo. Vai enfiar a mão nela, pegar a paradinha e recomeçar tudo, né? Ela só não sabe e tem uma certa esperança, né? Mas ela já viu que o caminho dela é só esse, é só doar, doar, doar e não ter nada em troca. Isso, inclusive, é uma das falas do filme que é muito boa, cara. Se pensar, eu concordo que o filme, ele dá, a gente pode interpretar, hein? Qual Essa fala? fala que o Marcelo citou, assim, fala assim: a gente só doa, doa, doa, doa. E do ponto de vista, ele tem uma música que eu escrevi no espetáculo que fala isso, né? É o Rio falando para as pessoas: eu juro doar tudo que for possível, sabe? Eu acho que do ponto de vista tanto se interpretar personagem como mãe ou como natureza mesmo, é muito bonito você pensar que é verdade, assim, sabe? Eu acho que eu não gosto muito de generalizar e pensar assim: ah, mãe, é sempre essa pessoa que doa tudo que é possível, porque tem muitos casos que a gente vê que não é, né? Talvez é romantizar demais o papel Ela é feminino. forçada a ter essa, a encaixar nesse arquétipo, né? A mãe, você fala, ou a personagem? A A mãe que eu... mãe, é, a mãe geral. geral, é, que você está É, falando aí, que tem essa concordo. construção discursiva. Existe uma construção muito para se pensar. A mãe não é necessariamente uma pessoa assim que vai doar tudo que for possível e tal, mas é bonito que exista. No filme eu acho bonito essa representação, assim, eu não sei, sabe? Da personagem, de uma figura assim que se doa tanto, sabe? Eu acho isso, esse é um diálogo que a Jennifer Lawrence tem com a Michelle Pfeiffer, assim, e eu acho muito bonito, assim. Você pensar na natureza também, sabe? Que a natureza reage, né, às agressões, né? Mas compensação, assim, a natureza, cara, ela não pede muito assim da gente, sabe? Que ela é muito muito matemático, assim, causa, reação, ação e reação, e é muito bonito. E é bem. O filme não dá nenhuma. Assim, isso é totalmente interpretativo, que ela representa a natureza, né? O filme não dá nenhuma dica explícita disso. E tem um cartaz que eu acabei de mandar, pode colocar É, no na capa, né? podcast. Eu vou até colocar na capa aí. É. Que esse cartaz, ele bem representa isso, né? Ela tá entregando o próprio coração, a própria vida, e por trás dela muita natureza, o que no filme não tem. Então, assim, a estética do cartaz não tem nada a ver com a estética do filme em si, né? É. É ilustração, inclusive. É. Mas eu também vejo dessa forma. E a ingratidão dos homens, né? Total ingratidão dos homens, a fome Todos, dos é. homens de querer aquilo e cultuar acima da razão, né? Então, isso é bem explícito também na invasão que a casa tem e tudo mais. E Deus precisa da natureza para gerar a vida, no caso também, né? E ele, ao mesmo tempo, precisa de gente para idolatrá-lo, né? Mesmo que seja às custas da natureza. Então, quer dizer, os homens, eles estão ali para idolatrar Deus, mas também fazem por causa da natureza, nesse sentido, no filme. E ele fala, inclusive, que na minha infância essa casa foi destruída. E ela, né, que é referindo à mãe, a está reconstruindo sozinha. Então, quer dizer... ele tem consciência... Ele tem consciência dessa ciclicidade, assim. Pelo menos aparentemente, né? Ele fala, na versão que eu vi, ele fala que quando eu era mais novo, eu perdi tudo no incêndio, né? E aí foi aí que ela apareceu, né? Porque o personagem do Ed Harris pergunta assim, ah, quem te deu? Foi um presente dela pra você? Aí tem um silêncio meio constrangedor, né? Ele fala que não, não sei o quê, não sei o quê. Foi uma versão, assim, anterior dela, assim, como se fosse um Neil anterior. Né? Mas essa parte que você falou, cara, continua muito essa coisa que eu estava desenvolvendo antes, que ela é praticamente um refém, assim. E é uma das coisas que eu gosto no filme, que me revolta ao mesmo tempo, que ela, um plano de interpretação, que caso você não faça essa leitura, eu acho quase que impossível não fazer uma leitura bíblica e tal, e tudo mais, mas é uma leitura muito de um relacionamento quase que abusivo, assim, de negligência dele por ela, assim, ele realmente negligencia a parceira dele, sabe, que é a mais jovem, completamente dedicada à vida dela, praticamente centrada nele, não sei o quê, sabe, e cara, essa parte é que é a parte que me incomoda muito, assim, que dá vontade de falar assim, enfia suas coisas na sua mala, sabe, vaso, então pega uma shotgun mesmo e dá tiro em todo mundo, sabe, uma trilhadora ali. Então, acho que de plano de interpretação, isso é um negócio que é interessante. Tem um outro paralelo também que eu acho que é uma coisa que eu falei, que eu comecei falando que eu não gostei do filme, porque eu acho o filme uma analogia, assim, meio o filme, não, se você for pensar assim, que você é uma pessoa oriunda de uma cultura que não conhece a Bíblia, sabe, qual que é a leitura que você vai fazer desse filme? E eu acho que a sustentação do filme fica um pouco comprometida nesse caso, sabe? E me lembrou de um outro filme que chama E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? Dos Coen. Eu não sei se vocês conhecem. Sim, mas sim. Então, esse filme, eu assisti uma vez só também, faz tempo pra cacete e tal. Mas esse filme, ele é uma recriação, assim, de certa maneira, da Odisseia, sabe? E se você não souber disso, você vai assistir o filme e você vai discutir igual a gente está discutindo isso também, entendeu? Então eu acho que essa é uma dimensão que eu acho que falta nesse filme do Aronofsky. Eu acho que é uma coisa que ele faz muito bem no Lutador, faz no Cisne Negro, ele põe essa dimensão de chão, vamos dizer assim, que eu acho que falta nesse filme do Mãe. É um pouco que eu fico, minha decepção com o filme fica um pouco por causa disso, assim, porque o resto, eu acho o resto muito, muito superficial, assim, superficial não é a palavra boa, assim, mas não sei, sabe? Mas eu não acho sei. Que ele faz uma escolha ousada, como eu falei no início da minha fala. Concordo bastante. Ele prejudicou essa parte, mas porque a escolha exigia essa ousadia, entende? Concordo muito, assim. Eu acho, inclusive, isso eu acho um dos méritos do filme, sabe? Você pegar e falar, ele te pegou e falou, vou fazer um filme, não sei, tô supondo, assim. Eu acho, inclusive, eu acho que tem uma entrevista dele que ele fala, assim, que a ideia é... Ele teve a ideia do filme a partir do conceito, assim, de convidados inconvenientes. Falou assim, eu queria fazer um filme, assim, tipo um filme de terror e tal, de você ter um convidado que é inconveniente, não sei o quê, não sei o quê. Sei lá, sabe, depois de eu tendo visto Noé, sabe, fico achando que ele quis montar um filme, assim, em cima da analogia de verdade, sabe. E eu acho, cara, eu acho isso muito corajoso, de verdade, sabe. Eu acho que pegar e fazer um filme desse, assim, desafiando o gênero, sabe? Porque eu não sei como é que esse filme foi, como é que foi o marketing do filme. Foi vendido como terror, sabe? Foi vendido como um drama psicológico? Eu não acho que é nenhum nem outro, sabe? Eu também não acho que é nenhum. Eu acho que a coragem dele tá isso. É uma coragem. Fez, O filme fez muito sucesso, né? Não, pior é que não, cara. Eu vou entrar... Eu acho que o filme fracassou, assim, de crítica eu não sei, porque eu acho um filme muito bom de conversar sobre ele. Então, de cara, esse é o mérito que o filme vai ter, assim, pro restante da existência nossa até o final do nosso apocalipse, né? Então, é um filme que vai dar muito pano pra manga, assim, discutir e tal. Mas, eu acho que ele foi muito mal, assim, comercialmente. Tem que ver quanto que custou. Não parece um filme caro. Assim. Não, foi 30 milhões e obteve 45 milhões. Foi lucrativo. Lucrou uns 30 milhões. Não foi lucrativo, não. É, lucrou 30 assim. Milhões, 20 deve ter sido para pagar o elenco. É, não, eu já não sei. Não. Ele foi. Ele. Quanto você falou aí? Minha internet não está colaborando aqui com o negócio. Ele custou 30 milhões. E obteve, 30 milhões. É, e obteve barato. 45. É, barato, para Hollywood, né? Quem que pagou? Quem que você falou? Foi Paramount? Paramount Pictures. Paramount, né? É. Paramount é da Disney? Não sei. Mas assim, não perdeu dinheiro, né? Ganhou dinheiro. Perdeu porque você pode. Normalmente, o cálculo que o estúdio faz, eles colocam ali 30 milhões. Certamente a divulgação deve ter custado uns 30 também, sabe? Então, assim, deve ter dado prejuízo esse filme. Não entendo nada desses cálculos. Eu não sei se... Tem que ver se nesses 30 milhões... Mas é o perfil do Darren, né? Não, é um negócio. O negócio tá abrindo. Então, se você tá abrindo um negócio, o produtor vai querer vender aquele filme e lucrar aquele filme. E a ideia é lucrar aí pelo menos uns 100%, né, do que ele gastou, né? E não teve isso. E deixa eu só comentar mais uma coisa aqui. Ele foi muito criticado, inclusive nos Estados Unidos, inclusive pelo site do Rotten Tomatoes, o CinemaScore, e recebeu até um comentário, que eu vou até ler ele aqui, de um crítico falando: nada sobre Modern faz um pingo de sentido quando a visão torrencial louca de Darren Aronofsky se torna mais hilária do que assustadora. Muita porcaria para entupir do dreno. Hesita em rotular de o pior filme do ano, quando o pior filme do século se encaixa ainda melhor. Aí eu sei que ele foi posto lá numa lista lá dos 10 piores filmes. Ah, eu acho esses críticos aí uns mal comidos da porra, entendeu? Os caras vai tomar no cu, vai lá e faz um filme melhor então e pronto, saca? Porque isso é muito relativo. Eu não gosto do filme, mas, porra, não é nem o pior filme dele, assim. Eu acho que o Noé é muito pior. Porque eu acho que é um filme. Meu problema com o filme é que ele não se sustenta, do meu ponto de vista, assim, narrativamente, assim, fora da analogia. Entendi, sabe? Entendi. Mas é um filme muito bem feito, assim. Se você pensar, a decisão muito boa, assim, de não usar trilha sonora, sabe? É muito bom. Porque você vai retirando um pouco, você esvazia. É um filme que é baseado, talvez, na narrativa mais épica, contemporânea, assim. Não vou dizer contemporânea, assim, mas para nossa cultura, né, e é esvaziado, assim, de elementos que podiam aumentar um pouco essa epicidade, sabe? A cena do dilúvio é meio ridículo se você for parar para pensar, sabe? O dilúvio é um cano que estourou, sabe? Porque alguém sentou na pia, sabe? Depois, se eu não me engano, acho que eles vão dormir, não sei o quê, acho que tá chovendo, mas aí eu não sei, é aquela coisa de extrapolar e tudo mais, sabe? Eu acho legal. É um filme bacana, sabe? Não é um filme que eu gosto, mas é um filme bacana, porque é um filme que dá pra... Tecnicamente não tem como, sabe? O cara é realmente muito bom, apesar dele fazer essas coisas assim, tipo... Eu acho que ele peca pela força na alegoria, sabe? Não sei. Eu não acho que é um filme que vai agradar todo mundo de verdade, sabe? Se você não pega alegoria... E aí eu acho que é uma coisa que ele se compromete. Antes de assistir esse filme, eu tinha assistido... Antes de eu reassistir esse filme, agora, eu assisti o Persona do Bergman, sabe? E o Bergman, cara, ele tá, assim, se lixando pro... Se o espectador vai entender ou não ou o que ele tá criando ali, sabe? Sim. E eu acho que o Aronofsky, ele teve medo de fazer essa questão. Se ele teve coragem, por um lado, de desafiar o gênero, desafiar a estrutura de narração, não sei o quê, por outro lado, eu acho que ele teve medo de que o espectador não entendesse a alegoria, sabe? Yeah. Então, assim, chega um momento que ele fica, que parece que vai aparecer assim no canto da tela, assim, e vai falar assim, sacou? Sacou? É, fazendo ficou, um dedinho assim, sacou? Ficou bem clichê esses simbolismos, né? Talvez seja isso. Ficou muito claro, assim, né? É. Não sei. É. Até, por isso você fica até o meio do filme, você fica assim, não, interessante, onde é que isso vai dar, assim, sabe? Você já sacou que é um negócio, um dialogismo ali com a Bíblia e tal. Mas você fala assim, ok, agora, sabe? Sei lá. É. Faz todo sentido essa crítica que você fez aí, Pedro, que a pessoa, primeiramente, precisa conhecer a história bíblica, não conhecer profundamente, pelo menos ter uma noção geral, né? Ter pelo menos uma noção do que é, para conseguir entender o filme, entender que é uma alegoria. E se você não entender essa alegoria, acaba que o filme é uma igual falou esse crítico aqui, não faz sentido. Fica uma coisa meio esvaziada, que não se sustenta tanto quanto o Meu Irmão, Cadê Você, igual você falou, que eu nem tinha feito essa leitura ainda, muito interessante que você falou de ser a Odisseia, né? Você fazer paralelo com a Odisseia. E, para além disso, ele funciona como um filme, como, assim, como uma história não, que é não só alegórica, mas que conta uma história ali, que se sustenta sem a alegoria. Então, isso faz total sentido. Mas eu acho que aqui a gente já está ficando extenso. Vamos para as conclusões. Eu me sinto concluído, assim. Eu gosto muito dessa parte final, assim, que a gente discutiu. Acho que retoma o que a Ana Paula falou da questão de tá dentro da cultura, tá fora da cultura. Eu acho que esse é um filme muito assim, e eu endosso, assim, que eu realmente acho que o Aronofsky fez isso pensando. O cara é o Darren Aronofsky, sabe? Ele arrebentou, assim, com o Cisne Negro. O Lutador não fez tanto sucesso de... Como é que eu posso falar assim? Não fez tanta fama quanto o Cisne Negro, apesar de eu achar que o Lutador é um filme mais interessante, assim, do que o Cisne Negro, mas também é minha opinião de merda. Mas eu acho que essa questão que falta o filme mesmo, assim, é um plano mais literal, sabe? Igual, de novo, E aí, Meu Irmão, Cadê Você? Mas é bacana, cara. Sei lá. É um filme legal, vou levar um tempo para assistir de novo, assim. É um filme que eu reassistiria, mas vou levar um tempo. Eu vou reassistir E aí, Meu Irmão, Cadê Você? Faz mais tempo que eu não vejo. Esse filme é muito bom. Esse filme é bem interessante. Tem um outro paralelo também, que essa questão toda me lembrou de outro filme, cara. Acho que o Aronofsky também tem um diálogo interessante com o Lars von Trier, né? Lembrou um pouco o Dogville, sabe? Porque o Dogville, ele tem essa questão de ter uma personagem feminina, não sei o quê, que tem, a princípio, um bom coração e tal, e que tem uma questão ali quase que de abuso mesmo, assim, todo mundo faz dela o que quer e não sei o quê. Mas é isso, eu acho o filme, eu acho um filme bacana, eu acho um filme extremamente bem feito. A primeira vez que você assiste é um filme interessante, segunda vez é divertido você pegar detalhes, tipo, coisa do isqueiro, o sapo, sei lá, que o sapo tá fazendo ali e tal, mas não é um filme, é um filme que eu acho que falta um pouco essa dimensão, e é isso, mas é bacana. Você, Marcelo, quer fazer algum comentário final, falar que coisa? Eu com certeza não é um dos melhores filmes que eu já assisti, assim, mas ele é... Eu gosto quando o filme ele toca no subconsciente, eu acho que isso é um poder muito forte, entendeu? Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas é uma coisa que toca na alma, sabe? E eu acho que esse filme conseguiu tocar na minha alma, no meu subconsciente, e eu admiro quando um filme chega lá. A maioria dos filmes são superficiais, não chegam lá, entendeu? Então eu gostei muito do filme. É o que eu falei, não é dos mais excelentes. Algumas coisas eu achei forçada, algumas transições de câmera, até na direção de fotografia eu achei que tiveram algumas falhas, mas gostei muito. E acho que o recado é bem dado também, a gente, do jeito que a gente está indo como humanidade, do jeito que a gente está tratando a nossa mãe natureza como um filho revoltado e ingrato, a gente não vai chegar muito longe, a gente vai acabar se autodestruindo. Então eu gostei bastante. Sim. Ana Paula? O Marcelo falou basicamente o que eu ia falar, ele é um aviso e também há algo de esperança nele, se você pensar sobre essa ótica de pós-humano, talvez o Deus, ele vá mudando e ele vai se tornando também menos egoico, né? Ele vai passando por essas fases E é um momento interessante para refletirmos aonde estamos, para onde estamos indo e onde vamos chegar, né? Que é essa questão, o fim do mundo para nós. Só que o fim do mundo para nós, ele importa também no fim do mundo para outros, que é um pouco a discussão que fazemos do antropoceno, que os bônus são de poucos, que acabam lucrando com esse sistema, e o ônus é de todos. Essa agressão, ela é sentida por todos, porque nós somos também a natureza. A natureza, ela está em nós. E é um filme muito bonito, eu gosto muito dele, particularmente por ser ousado. Eu gosto dessas escolhas ousadas, eu tenho bastante afinidade com as escolhas que ele acaba fazendo, e acaba não agradando a todos, mas, enfim, a mim agradou demais. Bom, eu acho uma obra de arte, assim, muito, muito bem feita, etc. Apesar dessa crítica que o Pedro fez aqui, foi até interessante de trazer essa visão também, de você precisar conhecer essa história, conhecer esse contexto bíblico, para você poder interpretar. Mas, para além disso, eu acho que é uma obra-prima, assim, que consegue ser muito enxuta para falar coisas tão profundas e tão universais desse texto que é tão importante na história da humanidade, que é a Bíblia, né, vamos dizer. E ele consegue amarrar tudo dentro de uma casa, em poucos cenários, com poucos atores, e poucas cenas também, né, poucas sequências, cenas mais longas, e é uma coisa bem enxuta, bem coesa, consegue transmitir bem a mensagem, a proposta dele, que é contar essa história através de alegorias e tentar transmitir essa sensação da natureza em relação da invasão da humanidade, do espaço dela e desse tormento que está causando a natureza, e deixando essa mensagem que quem a gente está prejudicando somos nós mesmos, são os homens que morrem, não a natureza, porque a natureza renova e ela renasce, né? Podendo ter outra cara, mas ainda continua sendo a natureza. Eu só acho que, assim, tirando a analogia do filme, tirando o filme fora, sobre o homem e como o homem trata a natureza, eu vejo que o homem, a humanidade é meio que adolescente, saca? É como assim, quando a gente é criança, nossa mãe nega muitas coisas. Não, não, nossa mãe às vezes faz a gente sofrer, porque ela ensina de uma forma dura, sabe? E eu acho que o homem, ele tem essa revolta com a mãe natureza, porque o homem, se pegar a história, ele sofreu pra caramba, até ele conseguir dominar o fogo, até ele conseguir dominar, de certa forma, a natureza, em um ponto em que ele conseguisse viver de uma forma mais confortável, a natureza foi sempre cruel com o homem, entendeu? E eu acho que agora que o homem... O isqueiro é o fogo. É interessante. Nossa, olhar e aí tecnologia. E aí ela joga tecnologia para trás da cômoda, tipo, não gosto. Depois mas, joga a calcinha. Mas e a calcinha, então? Isso que eu ia perguntar. É a luxúria. É a sexualidade, é. Não sei, a calcinha, sabe o que é, na verdade? A calcinha pode ser, cara, desassociado? Tende associado a ela não querer que essa negação da relação entre Adão e Eva para o surgimento dos filhos. A natureza quer só ela e Deus. Ela não quer homens, ela não quer humanos. Então... Tirando a visão bíblica, que eu vi o filme assim, sem analisar com visão bíblica, e tirando essa visão também pacífica da personagem da Jennifer Lawrence, representando a natureza, e olhando, tirando o filme, e olhando, eu vejo que os homens agem como adolescentes revoltados com a mãe natureza, entendeu? São ingratos, se vingam, fazem coisas para chamar atenção, então eu olho meio que dessa forma o que a humanidade faz com a natureza em geral. Mas é isso, acho que falei tudo. Beleza. Então é isso.